Domênico, tá impossível. Rude, que história é essa do cheiro de café? Não. Você tá louco? Café é o elixir da vida. Não. Pelo amor de Deus. O Domênico vai sair do ar. Café é o elixir da vida. Mas o Domênico tem razão. Não é outra coisa. Era melhor o Palmeiras ter perdido uns três, pelo menos a gente dormia tranquilo. Igual o São Paulo, entendeu? O São Paulo tá tranquilo. Mas vocês podem ganhar, trouxa. Não, mas, ô, Sombra, você dormiu bem ou não? Tá louco. Ah, tô dormindo então, ótimo. Então, se tivesse tomado de três do Fluminense, pelo menos tava tranquilo aqui, Domênico, entendeu? O que vier é lucro. Mas você tem razão mesmo, você tem razão nisso, viu, Domênico? Mas se você ganhar, hoje você dorme bem. Não, mas o Domênico falou um negócio que é verdade. Eu não falei nada. Falou? Domênico, não coloque palavra na minha boca. O Palmeiras hoje tem que atropelar esses trouxas do Rio. Mas por quê, Domênico? Essa cambada que vem aqui. Ah, pode começar a tremer. Tá ouvindo no busão aí? Vocês vão tomar a sova hoje, ô trouxa. É isso mesmo. Porque hoje é o dia. Chegou o bem contra o mal. O apocalipse está aí, senhoras e senhores. Palmeiras representando o bem. Sim, o bem está aí contra o mal. O senhor não tem que falar nunca que nós vamos não, perder. É brincadeira. Nunca. Não, ô Domênico. Nunca, senhor. Brincadeira, o Cátio. O Palmeiras é o Rick e o Fluminense o governador. Ah, Henrique, o não, parceiro. Walking Dead, eu tô fazendo uma referência. Henrique, ele não entende. Rapaz. Ele assiste, mas ele ficou cego agora. O Fluminense é o zumbi, é isso. São todos os zumbis. Tem que matar o zumbi, é isso. Mas, seu Bento. É. Fala de nós, já tá nosso hino aí. Seu Bento tá assustado, velho. Cobrir nós hoje lá. O seu Bento tá pálido, velho. Olha lá, o seu Bento branco e você, rapaz. Seu Bento, tantos anos de estádio, velho. O seu Bento vai se sentir em casa hoje, viu? Se todos os jogadores do Palmeiras tivessem o espírito que eu tenho, nós ia meter um saco nesse cara. Ô, Jojo, o seu Bento vai se sentir em casa hoje. Porque o gramado tá parecendo de Páscoa, viu, seu Bento? E aí, seu Bento, vai. O seu Bento, fralda cheia. O Palmeira? É, já tá no ar. Vamos aí, Domênico. E o Vieira falou que tá comigo no meu busão também. Boa, Vieirinha, é nóis. Aí ele abre o come. Se o Palmeiras perdeu, o primeiro é João Domênico, que eu vi. O Vieira sabe que o Fluminense é do mal. Onde tem um monte de homem, o Vieira tá dentro. Ô, Domênico, cuidado na hora de tirar a cueca hoje em casa, hein? Cuidado, o Palmeira. Ainda não deu. Cai de cabeça. Ele vai definir o time daqui a pouco. Não definiu ainda. Gostaria do auxílio de vocês, eu inclusive. Vou falar pro seu time. E eu, mais uma vez, hoje foi dia de choro pelo lado do Fluminense. O Janotinho? Chorou. Reclamou do espaço que foi dado pra torcida do Fluminense e vai cobrar medidas da CBF. Vai lá cobrar a véia. Entendeu? Cobra a véia. O Fluminense nem campo tem. Ô, Jojo, essa jossa. Você tá muito nervoso, Jojo. Isso aí. Eu tô falando a verdade. A verdade às vezes dói. Tenho certeza que o Robinho deve ser titular. E o vovó, quem deve ser o meio-campo hoje? Eu acho que é o Amaral, o Rabinho e o Zé Vô. Vamos aguardar. Zé Roberto, e o Elvídio na esquerda. Zé Roberto não pode chover, que ele não pode pegar sereno. Já tá velho não pode tomar. E chuva. O gramado não tá, né? Teve um desgaste leve aí por causa dos shows. Você viu as fotos? Eu vi. Vai continuar, mas nego vai dar, mano. Não pinta lá de verde. Não, mas a questão é se a bola tá rolando ou não, né? Tinta verde, os caras atacam. Exatamente. E aí, vó, você foi lá ver o gramado? Tá aparecendo a bocha que tem lá, viu? Tá tudo amarelinho. E pista de bote ia ficar complicado. Ah, mas acho que pelo que falaram lá os repórteres, a bola tá rolando bem. Vamos ver. A bola tem que rolar, não é possível, né? É. Não, mas se fica os buracos é perigoso. Se bem que se ficar dando chutão, não faz diferença. Exatamente. Então tá bom, continuando com as manchetes do Estádio 97. Let's go! Olha aí, Ricardo Oliveira, né, RG? O RG é só sorriso hoje, hein? Pregando, né? Essa é a mentalidade. É, pregando respeito, né? Que não tá nada decidindo. E vitória. É porque a situação pregando do Santos vitória. Hoje é que nem a do Corinthians. É que nem a do Corinthians. Tá tudo na mão, tá tudo certo. Só que, por exemplo, se chegar e perder a classificação... Mas nossa, cai num ridículo danado. O discurso tem que ser esse mesmo, e exatamente por isso. E é nessa hora que é importante você ter a experiência em campo, né? Sim. Ricardo Oliveira, o Renato, são caras que não vão deixar essa molecada querer se divertir, né? Uhum. Então vai jogar bola, como sempre jogou, descontraído, mas com um espírito de vitória, cara. Tem que confirmar, tem que consagrar essa passagem. E isso só vai acontecer jogando bola e ganhando o jogo, é isso, né? Claro, se empatar, quando eu digo ganhar, é o espírito vencedor. Tem que entrar em campo pensando em ganhar. Sangue no joio, né, RG? Entendeu? É isso aí. E bem. Hoje, para cada... Jogar para empatar, perde, né? Não tem esse papo. E para cada gol do Peixe hoje, duas Itaipava. É 100%. É jeito. Brigo, 100%. Olha, Brigobar tá lotado. A possível véio. Escalação do Peixe aqui. Manda. Deve ser o Vanderlei. Bom. Daniel Guedes. Regular. David Braz. Regular. É, o Erling. Não, melhor a nota, RG10. E Zeca. Zé, você quer uma nota? É melhor, melhor, vai. Então de novo, vai. Goleiro. O Vanderlei. 8. Daniel 8? Guedes. É sempre pela última partida feita. Tá bom. Daniel Guedes. Não é por tudo, né? Daniel Guedes, 6. 6. David Braz. 5. Werner. Passou de ano raspando. 4. E Zeca. Esse não passa. 6. Esse passou. Thiago Maia. 7. Renato. 8. Passou também. Lucas Lima. 9. Esse passou bem. E à frente deve ser Marquinhos Gabriel. 8. Gabigol. 9. E Ricardo Oliveira. 9. Pô, então é quase seleção brasileira 1970, só não, nota nada a ver, do... ele botou várias notas baixas aí com o zagueiro. Só deu nota grande, porque... então dá nota baixa, porque eu dei nota grande. Não tem jeito mesmo. Nossa, infelizmente você tem razão. Ai, ai, porque as notas são altas. É que você, o RG9, 8, 7, é só cara bom, porra. Nota! É. Coitado da RG. Só nota grande, pô. Não pode dar as notas dele. Não, pode sim, o time dele é bom. Que mais do Santos, só isso? Só isso. É mesmo? O resto é concentração. O resto é concentração. Tá. Acho que não consegue nem se concentrar, viu, velho? Não. Opa! É? Opa! Tem que concentrar sim, velho. Então, peraí, já vamos falar do São Paulo, já vamos ter que segurar a audiência. Benjamin! Vamos falar agora do consórcio Honda, Benjamin! Olha só, amigo! Que baita coisa legal, né? O consórcio Honda, ele já entregou mais de 5 milhões de motos. É isso aí, você não ouviu errado, não. Já entregou mais de 5 milhões de motos. E, pra comemorar essa marca histórica, o consórcio Honda vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. Para participar é fácil? Sim, é fácil. Basta você comprar uma cota do consórcio e você já estará concorrendo. E olha, você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. Com o consórcio Honda é muito fácil e muito barato comprar sua moto. E o melhor de tudo... Põe em caixa alta a frase aí, Dodô. Você não paga juros. Opa, e é bom, hein? Então escuta só, e PCX é a partir de R$ 203 mensais. NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199 mensais. Então, amigão, não perca tempo. Faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez, hein? Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. E aproveite e vá agora, dá tempo. Dá pra você ir até a concessionária Remaz Ibirapuera. Procura lá o gerente, que é o Adilson. Grande Adilson. E você também pode ligar pro Adilson. Liga aí. Adilson. 5531-4133. Repita. 5531-4133. Você vai encontrar a melhor alternativa para realizar o seu sonho de ter uma moto Honda, Zombinha. É isso aí. Um recado pra você que tá aí dirigindo seu automóvel. De repente você tá parado no trânsito, tá esperando o sinal abrir. E aí, quando você menos espera, toma a pancada. Batem no seu carro. Você desce pra ver o que aconteceu, tá meio tontão. E descobre, ainda por cima, que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97. Are you ready? Aê, é isso aí, Sombra. Ah, cadê o placar? Presidente, placar só amanhã. Assim, placar? Ah, faz hoje amanhã. Mas já placar? Agora você quer fazer o pré-placar. Pra mudar o porra. Antecipando a trojona. Mas Cláudio Azedão, você é jornalista. Por isso. Você tem que pregar a imparcialidade. Quem tá em melhor fase? Quem tá melhor? Santos. Quem tem o melhor ataque? Santos. Quem que não perde na Vila, não sei quantos jogos. Santos. Só, os jornalistas são fracos. Mas tem que jogar, tem que esperar pelo menos passar 24 horas no placar. Mota não gostou disso não. Mas olha, Sorbari, presidente novo, né? Um velho novo. Velho novo. Velho novo. Bem velho, né? O Leco velho novo, lá, velho. Novamente a presidência do São Paulo. Né? Pode dar a escalação, esse comenta tudo de uma vez? Pode ser? Dá a escalação do jogo, vamos de hoje. Vamos ver a escalação hoje. Vamos lá. Escalação, vamos lá. Rogério Ceni. Notas. Nota. Mito. Nota 8. Bruno. 10. Bruno. É, Bruno, nota. Eu tô gostando do Bruno. Nota 7. Você, 8. Passariano. Lucão. 5. Luiz Eduardo. 4. E Matheus Reis. 2. Matheus Reis é um jogador promissor. 6. Vai com 6. Quem falou 2? É o Luiz Eduardo. 2. Nota 2 já boa. Boa, vamos lá. Meio campo vem com Wesley. Wesley? É. Ah, o Coiso não joga, né? Wesley, 5. Hudson. Hudson, 5. Rodrigo Caio. 7. 8. Michel Bastos. 5. Ganso. Michel Bastos, 5. Porra, meu, ele tá horroroso. Não, ele tá com dengue faz 5 meses. É um dos melhores, cara. 5 meses que ele tá com dengue. Que é uma coisa. Eu não vi mais, mas ele pegou dengue e não sarou mais. É mesmo, cara. E o Jorge foi embora e continua ruim. Ganso, tá mal assim, né? Ganso? 7. 8. Pato. O Pato, pelo futebol que apresenta ultimamente, com seus lampejos. Quanto? É um jogador hoje nota 7 com lampejos de nota 8. 7 10. Com lampejos de 8. 10, Motinha. Ó, Motinha. Olha só, Bruno. Fato. Tá com um cara 10? Que vai ser o Luiz Fabiano no ataque. Ah, sim. Pato Luiz Fabiano. Sim. 5? Ah, hoje o futebol do Luiz Fabiano, gente, não passa de um nota 5, pelo amor de Deus. O cara que você tem medo não joga o Kardec aí, ó. É, porque é por hoje. O RG tem medo do Kardec. Não é por tudo que fez no futebol. É por não. É verdade. Vai entrar com menos um hoje. É no dia de hoje. O índice de hoje. Sempre pela última partida. Você sabe que Doriva, não dá certo, Doriva. Nota de jogador é igual bolsa de valores. Ela sobe e desce de acordo com o que está acontecendo. Mesmo assim, eu acredito. Tem chance. Vamos ganhar no pênalti. O Mota, sabe qual é a primeira frase? Vamos ganhar nos pênaltis. A primeira frase que dá indício que o time vai perder é quando o cara fala, eu acredito. Ué, por que o cara não pode acreditar? Jogo assim, ué, o futebol, o futebol é tão fantástico que acontece várias vezes. Pode falar, tem ganhou na base do eu acredito. Ué, que não dá. Todo mundo, vários, tem vários exemplos por aí, pô. É muito olha, difícil. Motinha, tem uma frase que eu acho que exemplifica bem essa situação do São Paulo. O homem sem alma é um homem morto. Certo. Mas repete daí, com mais voz. Porra, mas é uma cadê a musiquinha do mano, da frase? Tem que ter a musiquinha. O homem sem alma é um homem morto, mas eu gostei. Não é isso, Domênico. É o homem sem esperança. Ai, meu Deus. Tá certo. Errou a frase? Ele errou a frase. Ele cria e erra. Mas é que não pôs essa trilha. Não. Tem que pôr a trilha. Não, mas é verdade. É, não criaram um clima, velho. É igual quando o cara vai dar uma sapatada no Domênico Gato. Não é chegar... Exato, concordo, mano. Mas, Domênico Gato, um homem sem esperança é um homem sem alma, Domênico Gato. Por isso que eu acredito. E um homem sem alma, Motinha, é um homem morto. Porque, querendo ou não, é fato, velho. Pra que você possa viver... E ter uma expectativa de vida, você precisa traçar metas, você precisa ter esperança, você precisa ter fé. Concordo. Você não consegue as coisas, você é que o Benja não acredita. Ele tá rindo da sua cara, ó. O Benja acha que esperança é só uma palavra que tá no dicionário que começa com ele. Eu acredito, eu tenho fé, velho. Então, ele falou uma frase, eu posso falar a minha também? É. Eu tenho vai, uma. Vai. Ele, como que atua o homem o quê? Um homem sem esperança é um homem sem alma. E um homem sem alma é um homem morto. É um homem sem esperança. Eu tenho uma boa também. O homem que acredita em tudo é um idiota. Por que? Não falei dele? Só porque eu falei que eu acredito. Se fosse um idiota, você tá vendo? Eu tenho fé. O São Paulo é o time da moeda de pé, velho. O quê? Da moeda de pé. É a moeda ativa. Mas é que isso tem uma historinha, tem todo um folclore. Um dia que a moeda caiu de pé, velho. Eu acho o seguinte, eu acho que esperança, que fé... Só dava Corinthians. É lógico que a gente tem que ter na vida. Esperança, fé... Agora, tem hora, velho. Eu trouxe uma palavra... Tem hora. Você acha impossível o São Paulo fazer 3 gols na vida? Impossível. Você acha impossível o São Paulo? Fazer 3 não é. Classificar é. Pode fazer 3, ser 3-2, 3-3. Pode ser 3-1. E aí, vai pros pênaltis. Eu não acredito. Eu não sou o dono da verdade. Não tenho bola de cristal. Tô falando, pra mim, a chance hoje do Santos é 99,99. Então, tem 1%. Se o São Paulo não, classificar hoje, você tatua o Reinaldo no seu ombro? Não, aí não, né? Não, o Reinaldo não. Mas o Rogério Ceni faz. Porra. Mas, ô Motinha... Eu tenho medo de agulha. Ó, quantos por cento você acha que o São Paulo tem de chance de avançar hoje? É... Eu fico meio... Que seja 1%. Eu sei, eu tenho esperança. Botinha, eu tenho esperança. Ah, eu vejo, eu vejo a escalação, eu fico desanimado, juro por Deus. Eu vejo o Luiz Fabiano, eu vejo o Luiz Eduardo. Mas não vai jogar, eu vejo o Luiz Fabiano. Mas então, mas nessa hora. Mas mesmo assim eu acredito. Mas não é Deus que vai fazer a bola entrar no gol. Tem que ser os jogadores. Eu sei, mas eu acredito no São Paulo. Deus vai descer uma força especial. Não, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu sou São Paulino, eu acredito até o final. Não posso entregar os pontos. Na primeira partida você falou que não ganhava no Morumbi. Para, deixa eu falar besteira. Então, se o Bá for homem o suficiente... Ah, você falou que não acreditava. Ele pega a gravação. Ele falou que ia no jogo, mas não acreditava. Mas o seu Bento... Peraí, eu só queria entender uma coisa. Você fala o seguinte, eu vejo a escalação, eu desanimo. O time de São Paulo é fraco, mas eu acredito no quê? Eu acredito na força da camisa, acredito no time, acredito em algo maior. Não, no time maior. Não, né? Você não, acabou de dizer que o time... Em alguns eu não acredito. Ah, o time é o todo, isso. Né? Ué, então o todo pode fazer acontecer. É. Eu tenho o João 11. Mas não acredite na camisa. Esse eu acredito na camisa. É, pra mim é bobagem. Esse é o discurso do precavido. Que a camisa se ganhar, eu acreditei. Se perder, eu disse... Ah, eu vou chegar hoje, eu não acredito. Ai, não vou ver o jogo. Mas eu não sou rude, então, pô. Teve eleição, foi um massacre. Foi 130 e tanto a 30 e pouco lá, em cima do homem do chapéu. Não dá, né? O Leco ganhou a eleição. E ficou tudo a mesma coisa. Como assim ficou tudo a mesma coisa? O que você quer dizer, a mesma coisa? O presidente é o Leco. Os caras que estavam lá junto com o Aidar, alguns estão voltando. Quem são os caras? JJ. O Gustavo vai voltar, estão dizendo. É, então, tem que tomar cuidado quando fala os caras que estavam com o Aidar, porque tem uma conotação negativa. Ué. Os caras que estavam com o Aidar. Quem é os caras que estavam com o Aidar? O Jack. Ah, não dá pra falar pra todo mundo, mas, tá, então mas a maioria falar, que tá voltando, que apoiou que o Aidar. A gente tem que falar com conhecimento. O Leco mesmo foi um que apoiou o Aidar. É, numas, né? Numas, e todos também apoiaram o terceiro mandado do Juvenal. Isso não é nada então. Política. É, aí que tá. Eu penso o seguinte: o Leco foi eleito? Ok. Merece toda a chance do mundo de desenvolver o trabalho dele, né? De fazer lá a gestão dele. Tem que ser dada a chance. O torcedor que fique de olho, os conselheiros de oposição que fiquem de olho em tudo que acontece, né? Agora. Houve erros aí em alguns que estavam aí nessa gestão do JJ antes, é que não pode voltar aí, não pode voltar, alguns não podem mesmo. Ah, eu se fosse o Leco, eu mudaria 99%. É, agora também tem aquela coisa, né, esse mesmo grupo que fala assim, porque agora fala assim, quando eu falo o Leco veio, voltou toda a turma do JJ, só que tem gente ruim e tem gente boa, não dá pra você chegar e generalizar. É porque se você fica nessas, se você fica nessa, não, agora é mais do mesmo, é a turma do JJ. Mas se ganha o homem do chapéu, nego vai descobrir também e vai colocar... É difícil, não, né? Mas não, do outro lado, ou seja, então, se nada serve, é porque o conselho do São Paulo é que não serve. Aí é que tá o problema. Então o que você faz? Vai pra casa, vai curtir rugby, futebol americano, basquete. Tem um presidente, você tem que agora apoiar esse presidente que tá aí. Você tem que dar o apoio pro cara. Você faz as suas manifestações, fala assim, ó, pô, tem que ficar de olho, beleza, fica de olho. Mas se você não der pelo menos um apoio a quem foi eleito, de que adianta então? Não adianta nada, porque esse é o presidente, é esse que vai estar lá, é ele que vai estar comandando, entendeu? Agora, eu não gosto muito de generalizações, que tem muita gente que fala assim, mas é a turma do JJ. É verdade, os três anos finais de JJ foram horrorosos, foi com aquela coisa de... terceiro mandato, começou com muito... Mas a turma do Andrés que entrou na época do Corinthians, na época, era a turma do Dualib. Não, e quem era a turma do São Paulo campeão do mundo e da Libertadores? É a mesma. Quem não está lá? O Marcelo Portugal Gouveia que morreu. São os mesmos. Quem estava lá quando o São Paulo foi campeão da Libertadores, do Brasileiro e Mundial? Tava o Leco, tava João Paulo Jesus, tava todo mundo, só quem não tá mais? O Marcelo Portugal Gouveia. Acontece que às vezes você tem ali os bons, você tem os incompetentes, como todo grupo tem, não tem jeito. Tem os que pioram com o passar do tempo, tem os que melhoram, então, a vida é assim. Ou você dá um voto de confiança pros caras trabalharem, você tem que dar um voto de confiança, tá aí, bicho. Ou então desiste, vai pra casa, tira as calças, pisa em cima, chora, que não tem o que fazer. Quer fazer mais que isso? Torne-se sócio do clube, concorra a uma vaga de conselheiro e vai lá brigar. Não tem mais o que fazer. É, porque clube, quem manda é conselho. Você não tá contente com o negócio, você pode ficar protestando. Mas o seu protesto não adianta nada. Quem muda as coisas é o conselho. Você quer mudar de fato? Então se torna candidato, compra o título do clube, vira conselheiro, vai lá e briga. Espera o tempo possível. Porque não tem jeito. Ou então você tá aqui como torcedor, você tem todo o direito às críticas. Mas deixa o cara, deixa pelo menos o cara começar a governar, não é possível. Uhum. Não vai adiantar de nada. Ah, não, porque já é toda a turma do Juvenal. Tudo bem. Teve as coisas horrorosas, teve. Deixou-me trabalhar. Mas quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro, mundial e Libertadores, ninguém falou, ah, era a turma do Juvenal, né? É que o Juvenal, Sombra, ele se perdeu. Nego batia a palma, né? O Juvenal, ele tinha tudo pra ser o maior presidente da história do São Paulo. Exato. Um dos maiores. Mas eu sou. E o ego e a vaidade fizeram ele tentar se perpetuar no cargo. Assim como fez do Mustafa, assim como fez do Alibi também. Os caras tinham tudo pra sair pela porta da frente do clube. Mas, infelizmente, o ego, a vaidade, a ganância fizeram com que eles rasgassem o estatuto e se perpetuassem no cargo. Aconteceu com o São Paulo, com o Corinthians e com o Palmeiras. Mas já viu um caso que não foi assim? Quem foi o presidente que não fez isso? O Andrés, ele saiu no momento certo. O Andrés, tanto é, Portuga, que ele assumiu o Corinthians... Mas ele assumiu na época ruim. O Andrés, ele assumiu o Corinthians na época que o Corinthians estava ali naufragando, era um barco à deriva, e o presidente que caiu com o Corinthians foi o Andrés. Mas ninguém atribui a ele a queda. Todo mundo atribui... O Alibi. Tá certo? Sim. O Andrés, ele não era o presidente na época da conquista da Libertadores, nem do Mundial, Motinha, mas todo mundo atribui ao Andrés o sucesso aí daquele ano de 2012. Então, querendo ou não, Sombra, quando o cara sabe o momento exato pra sair, ele deixa saudades. Ele pode voltar mais pra frente. Mas o Juvenal, ele poderia, quando ele rasgou o estatuto, tentou se perpetuar no cargo. Tentou não, ele conseguiu. Com o aval também de muitos conselheiros que hoje estão querendo dar porrada na Idar. O cara ali jogou tudo pelo ralo, Motinha. É verdade. Toda a história foi extremamente besta, cara. Então, assim, não dá pra dizer assim, olha, o cara foi um puta mal pro São Paulo. Não. Ele teve um momento muito ruim que ele prejudicou demais o São Paulo e deixou essa dívida. Assim como o Alibi no Corinthians também. Exato. Mas não dá pra ignorar que teve também, assim, o grande problema são as generalizações, cara. Falar tudo que vem daqui é bom, tudo que vem daqui é ruim. Ninguém é 100% bonzinho, nem 100%. Não, mas é que todo mundo vê isso. Você vê o mesmo grupo. Na declaração do Leco aí, quando ele assumiu, eu só faço uma ressalva, porque aí começou a aparecer um cheiro de pizza, viu, Sombra? Porque ele falou, vamos julgar todas as acusações, todas mesmo, ele ainda enfatizou isso daí, quando for adequado. E o for adequado são essas pessoas que estão me aplaudindo aqui, ou seja, é o Conselho de São Paulo. Tá errado. Se tiver de fato essas provas aí que o Ataíde diz ter, inclusive ele já apresentou a fita lá e o pessoal vai julgar, isso aí tem que ir pra esfera criminal, Sombra. Tem que ir pra esfera criminal. É uma barbaridade. Porque julgar isso daí só dentro do clube, Sombra, é um absurdo. Porque vão varrer a sujeira pra baixo do tapete. Tudo bem, pune-se o Aidar, tá certo? Encobre-se a sujeira, joga o tapete por cima e acaba por aí. Tá errado. O São Paulo tá com a faca e com o queijo na mão. Tá na hora de moralizar o futebol brasileiro. Mas a questão não é expor o clube, tem que expor esse cidadão, Motinha. O São Paulo não tem que moralizar o futebol brasileiro. O São Paulo tem que moralizar o São Paulo, né? Também, mas é que tá. O futebol brasileiro. O golpe desse bem já ajuda na moralização do futebol brasileiro. O futebol brasileiro. Não ajuda em nada. O futebol ajuda. Não ajuda em nada. O futebol brasileiro tem que se moralizar de outra forma. O São Paulo tem que moralizar o lado lá. Mas ajuda, Benjamin. É uma consequência. Nada, é uma consequência. Mas uma coisa concordamos. Tem que vir a gravação e lá tem que tomar as atitudes. E essa gravação tem que aparecer. Sim. Aliás, foi entregue ontem, falaram né? Tanto, ao comitê lá. Sim. Foi entregue ao comitê de ética, etc e tal. Logo essa gravação vaza, porque onde tem muita gente, você sempre... Não vaza. Nem todo mundo mantém segredo, vaza. Sempre mas tem um cabeleireiro. O Leco tem que mudar a diretoria do São Paulo, sim. O Leco não pode montar a diretoria igual a que tinha o Aidar, não. Aí eu acho que o Leco vai dar um passo pra trás. Não, eu concordo que você não pode montar igual o Aidar, jamais, tá louco? Eu não traria, não. Eu mas quem vai trazer do Aidar? Não, o Mota falou. O Mota acabou de falar. Quem? Ué, o Ataíde vai continuar. O Ataíde, mas e o resto? Então, o Gustavo vai voltar. O Gustavo não é diretoria, o Gustavo é funcionário. Não, mas vai ser... Então, ele vai ter um cargo de diretor executivo. Tudo bem, mas então você vê o Gustavo como mal, é isso? Não sei, eu tô falando que é a mesma turma que tava aí. Eu falei mal, é a mesma que estavam lá. É a mesma coisa. Então que não mudou nada. Mas, o problema era o Aidar, o Aidar não está mais lá. Então, isso não quer dizer que o problema não era só o Aidar, né? Aí quem você queria tomando conta do financeiro de São Paulo? Eu não sei, deve ter pessoas competentes pra isso. Eu queria um profissional que seja competente. Mas quem o cara indicar? Eu ligava pro Abílio Diniz e pediria pra ele. Então, mas é que tá. Quem o Leco indicar? O cara da grana, eu pediria pro Abílio Diniz. Mas do ponto de vista, por exemplo, do Mota, quem o Leco indicar vai ser sempre alguém que era do grupo do Leco, do Juvenal, etc. Eu não acho vai isso. Vai ser sempre o Abílio não coisa. É. Hã? O Abílio não era do grupo do Leco. Mas o Abílio não é conselheiro. O Abílio sempre teve aliado do JJ. Abílio Diniz não é conselheiro, gente. Não é. O Abílio não pode ser vice-financeiro. Ele não pode ser diretor financeiro. Não pode ser nada. Ele pode ser um consultor. E é o que de fato ele será, né? O que eu falei, não, eu falei do Juvenal. Eu falei o seguinte, eu, se fosse o Leco, não montaria a mesma diretoria que era do Aidar. Mas eu tiro na cabeça. Eu não montaria. Tiro na cabeça, tá louco. Daria tudo. Mas espera ele anunciar, né? Depois, é claro. Né? Vamos falar do Corinthians. Ah, Coringão, Bento, vamos lá, Corinthians. Vamos lá, mano. Vamos se prepara aí pra ver quem vai jogar na vaga do Elias. O bagulho é louco, mano. Não, mas peraí, o que você vai fazer hoje? Pô, pode ser que o Cássio não jogue, né? Portugal. Ah, ele está com uma dor na região lombar, mas acho que ele joga sim. Aí se não jogar é pior pro Atlético, que é entre o Walter, o Vander Walter. Ah, velho, sai o Peter Cássio, entre o Vander Walter. O Walter é melhor do Cássio, não é? Eu acho que o Walter ele sai melhor do gol do que o Cássio. Mas os dois são excelentes, né? Eu entregaria uma filha minha pros dois. Pra quê? É porque você não tem, né, a filha? Não, porque eu confio nos dois. Ah, e o Corinthians ganhou, mas... Eles são tão confiáveis que eu entregaria uma filha minha pros dois. Não ao mesmo tempo, entendeu? Mas fala aí, Brito. Não, o Corinthians ganhou mais 1.600 lugares na arena. Quanto? É, 1.600. A capacidade agora tá girando em torno de 49 mil lugares. Quase 50, hein? Da hora, hein, mano. Oi, como é bonito, velho, você vê um estádio lotado, assim, velho. Pô, é da hora, velho, Arena Corinthians, o bagulho é da hora, Benjamin. Eu gosto muito do Pacaembu, mas a Arena também, o bagulho é louco. E, ó, e digo mais, o Corinthians só conseguiu esses 1.600 ingressos a mais justamente pelo fato aí de não ter cadeiras naquele local aí da Arquibancada Norte, que muitos criticaram, não, porque fica um negócio feio, porque o estádio inteiro tem cadeiras, ali na Arquibancada não tem. Por exemplo, o setor leste é um setor que tem cadeiras também. Inclusive, eu fui domingo contra o Flamengo, eu tava nesse setor, no leste superior. É, mas ninguém assiste o jogo sentado, todo mundo assiste o jogo de pé. O cara vai sentar talvez no intervalo, mas enfim, pra sentar ali no intervalo e não sentar também dá na mesma. O cara assiste o jogo de pé. Nas duas arquibancadas, tanto a sul quanto a norte, o cara também assiste de pé. Pô, é bacana, velho. Benjamin, tem que tirar agora as cadeiras do setor sul também, velho. Pra tudo, ampliar, fica todo mundo pra em pé, ampliar ainda mais a capacidade da Arena Corinthians, mano. O bagulho é louco, mano. Ah, fica de pé porque é um constante rolezinho, né? É, o rolezinho eu vou dar na tua casa, seu comédia. Ah, que aí! Tá, o seu Zé Preá, vacilão do caramba. E digo mais, ó, o Bento não informou aí, mas a parada é a seguinte, Sombra. Domingo já estão armando contra o Corinthians. Ah, é contra o Corinthians? Como assim? Domingo já estão armando contra o Corinthians. Éber Roberto Lopes, juiz. Puseram aí esse tal de Éber Roberto Lopes pra apitar o jogo. Isso é contra o Corinthians, não. Esse cara aí, velho, primeiro... Ele é não ruim. Vai com a cara do Corinthians. Ele já é péssimo. Como árbitro, ele é péssimo. Ele é fraco. O cara parece um pavão, Sombra. Ele dá um cartão, ele empina a bunda, velho. E vai querer peitar o jogador. Ele encara o jogador. Ele faz esse tipo de atitude covarde pavão? Com relação ao jogador. É sempre. Você não viu o Morgado apitando, lembra, Sombra? Morgado? Não, mas tô falando sério. Esse é o Roberto Lopes, aí quando ele vai dar um cartão, Benjamin, ele empina o traseiro, ele vai e estufa o peito e vai na direção onde? Do jogador. Joga em Minas. Em Minas. Ah, ele é caseiro tá pra certo? Caramba. Além de mas ser um árbitro caseiro, RG número 2. Ele é covarde porque muitas vezes ele mina o jogador fazendo isso daí. Ele peita o jogador, ele encara, ele fala, provocando os jogadores. E o Atlético Mineiro, ele foi beneficiado em alguns jogos aí com a arbitragem desse cara. Não tô falando que foi de maneira intencional, nem posso falar isso, mas porque isso jogo? É uma acusação. Mas o próprio Cruzeiro, ele reclama de duas partidas contra o Atlético. Ele é caseirão. Por causa disso, Portuga. Esse comportamento caseiro do árbitro. Então, já começaram a minar o Corinthians. Eu, se sou Corinthians, eu não entro em campo do mas, mano, acho que é leviano falar que ele vai beneficiar um outro. Uma coisa eu digo pra vocês. Não tô falando que ele vai beneficiar, eu tô constatando fatos que já passaram. Ele prejudicou o Corinthians. Uma coisa eu digo, ele é ruim. Tecnicamente ruim, todo jogo dele não, tem uma parte uma palhaçada. Pra ele ficar ruim, ele tem que treinar um ano sem parar. Ele é péssimo. E eu não sei como ele apita jogos das eliminatórias, jogos da Libertadores. Ele é um árbitro do quadro FIFA aí que o Brasil usa pra se representar na América do Sul e no mundo. Ele é péssimo árbitro. É uma péssima escolha. Então, atenção, diretoria do Corinthians. É, eu, particularmente, entraria com uma liminar pra não jogar domingo aí, enquanto os caras fossem o árbitro. Era muito Atlético também. Choro, hein? É, choro nada. É uma constatação de um fato. O juiz é ruim. É, e atenção, diretoria do Corinthians, já deixa meio que pré-escrito, tá certo? Uma reclamação formal pra enviar pra CBF. Mas antes do jogo? Lógico, tem que ser assim. Vai chorar depois que o leite tiver derramado no fogão? Como é que é uma reclamação por escrito da CBF? Não, mas... Como assim? Não, eu tô falando pra diretoria do Corinthians. Vocês não, deixar... tem, vocês não têm escritório da CBF dentro do Corinthians já? Ah, te catava com o inferno. Chupa essa, né? Evidente. Manda um WhatsApp. Tipo assim, Zezinho, vai na sala ali, leva um bilhete. Vai te catar, né? O Corinthians já deveria deixar uma pré-declaração ali pronta pra enviar depois do jogo. E qual é o filme de hoje à noite? Ah, acho que eu vou assistir o Titanic. Ah, vai desistir de Titanic. Vamos ver jogo, velho. Vai ver jogo, sim. Lógico que ele vai ver. O mano tá certo. Eu te convido pra assistir em casa, Detona Real. Velho, eu não sou anti, mano. Não sou anti. Você não tá nem aí, mano. Não tá nem aí, mano. Nem aí. A próxima partida que eu vou assistir é Corinthians Atlético Mineiro, 5 da tarde. Galo maravilhoso. Ah, eu vou assistir. Galo lindo. E quer saber? Palmeiras Fluminense. Palmeiras Fluminense. É que é o jogo que dá mais. E ó, e quer saber? Júlio, eu não acredito. Mas se São Paulo tiver ganhando de 2-0 do Santos, aí você muda de canal um pouquinho? Depende. Quando tiver o Palmeiras Fluminense. Não, o Palmeiras Fluminense, o Fluminense já tá classificado, já passou, mas você tá lá. Tá 2-0 pro Flu. Aí sim. Mas se o Palmeiras fizer. Ah, não, 2-0. Não, se tiver 1-0, tá 1-0 pro Flu. Aí tá 2-0 pro São Paulo. Com quantos minutos de jogo? Ah, tá 25 do segundo tempo. Aí vai ser ruim pro 6. São Paulo. Aí vai ver o tricolor? Ruim pro 6. O que, que é ruim pra nós? Porque se São Paulo estiver ganhando e do jeito que é cheio de uruca, ele vai colocar lá no canal do jogo do São Paulo e o Santos vai empatar o jogo. Mas o Benja assistindo o tricolor é uma torcida a mais. Não, não é não. Claro que é. Ah, mano, não é. Ele vai jogar a uruca. Mas então você é como o mano diz, é o anti, é isso? Ah, eu sou. É, mas todo mundo é anti, cara. Eu não sou anti, todo mundo é anti, todo mundo é anti. É lógico. Eu não gasto minha torcida contra os times. A maior demagogia que tem é nego falar que não é anti. É anti tudo. É claro que é, pô. Palmeiras e Manchester, eu tava dormindo. Você vai perguntar pro torcedor do Corinthians hoje. Palmeiras e Fluminense. Ah, tanto faz. Não é mentira. O cara vai torcer pro Fluminense. Eu não vou torcer pra ninguém. Fale por você, eu torço pro Corinthians. Não, eu não... O São Paulo e Santos hoje. São Paulo e Santos hoje. São Paulo vai 2-0. Por mim, velho. Eu não vou torcer, tá louco? O mano não gosta de futebol, ele gosta do Corinthians. Ele não gosta de futebol, ele gosta do Corinthians, ponto. Futebol é uma porcaria. Legal o Corinthians. Eu não gosto de futebol. Legal o Corinthians, Benjamin. Você não liga, mano. Corinthians é legal, mano. Futebol é Itaipava. Futebol 100%? Só como Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Banditec é a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para o vestibular 2016. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Agora nós vamos falar da Esser, a Esser da família Horn. Que tá... Os Horn estão felizes com o Leco ou preferiam o homem do chapéu? Olha, os Horn estão tão tristes que nem no Morumbi eles vão hoje. Não vai mais? Não. Porque hoje o jogo não é no Morumbi, é na Vila. Fazer o que no Morumbi? Na Vila, na Vila, quê, na Vila. Quê. Semana passada... Ah, nossa, semana passada eles também não foram no Morumbi. Eles falaram, nós estamos igual o Mota. Eles têm dinheiro pra... Eles têm dinheiro pra reformar o Morumbi, hein? É, mas... Eles... Só louco põe dinheiro em clube de futebol. Ah, você não é poria, vai. Não. Ah, não. Vai. Te conheço, você é porça. Eu? Vai. Mas poria, nem um real. Poria. Não. Poria. Não. Não. Não. Nem com juros de 100%. Não. Você nunca ligou lá no 0800 pra ajudar? Não, eu não... não. Naquele Disque Marcelinho, você ligou no Disque Marcelinho, não, fala a verdade. Mas 0900 Marcelinho se ligou, vai. Não, eu ajudo da forma normal. Qual é a forma normal? Você pode ser sócio do clube, o cara pode ser fiel ao torcedor. Agora, se eu tivesse dinheiro pra caramba, eu falasse assim, ó, tô aí, ó, pega aí. E nem esses caras fazem, você tá louco, velho. Aí. Mas nem... F. Olha... Ô, Dodô, diga, pega essa dica do GPS Man, hein? A Vila Prudente é um dos bairros que mais cresce em São Paulo. Um bairro charmoso, tradicional, completo, com tudo que você precisa para morar bem. E fica ali bem pertinho da estação Vila Prudente do metrô. Sabe qual que é, ô, Mota? Não. É o Charme da Vila, lá da Esser. Bonito nome. O primeiro alto padrão com dois dormitórios da Vila Prudente. São apartamentos com 58 metros quadrados, uma suíte e uma vaga na garagem. E olha, isso aqui é o charme do lazer completo para toda a família. Olha só, piscina adulto, piscina infantil, quadra com grama, churrasqueira, pet place, bicicletário, fitness, sauna e muito mais. Você quer o charme da melhor localização? O charme da Vila está perto de escolas, universidades, hospitais, shopping centers e do parque ecológico. Você quer viver com conforto e praticidade em uma região residencial tranquila e que cresce e que se valoriza a cada dia? É lógico, amigão. É essa que você quer. É essa que eu quero. Vá visitar o showroom na rua Fabiano Alves, número 105. Ou liga agora. 2373-8564. 2373-8564. E fale com o consultor exclusivo Esser. Esser, construindo com valor. Ô, mano, você viu essa notícia? Qual? Mata leão no presidente, soco em diretor, auxiliar e árbitro atacam no Amazonas. Porque durante a última... Do jeito que você começou, pensei que era alguma coisa do São Paulo já. Durante a última rodada da Copa Amazonas, o Bandeirinha segura um presidente de clube com golpe de jiu-jitsu. É. O quarto árbitro em outra confusão acerta soco em diretor. Virou MMA. Ah, mas assim que é bom, cara. Assim que é bom. É verdade, velho. É brincadeira. O esporte olha, atrelado ao outro. Estamos recebendo aqui o estranho Nuninho. Tá aqui o João Henrique Ruotolo. Ruotolo. Ex-campeão. Boa noite, tudo bem? E aí, boa noite, João. Tudo bem, cara? Tudo. Vem de São Bernardo do Campo, corintiano. Sim. E aí, já tá com a faixa? Já veio com a faixa hoje ou não? Não, não. Eu acho que tá. Que pigarreito gostoso, hein, Bidu? É. Porque você fuma, meu? É isso? Também. É. Leva fumo? Não. Eu acho que tudo passa por domingo, né? Domingo aí. É. Domingo aí, se ganhar do Atlético, eu acho que aí a casa caiu. Aí já é campeão. Aí já é campeão. Ah, eu acho que sim. Aí fica difícil. 11 pontos, né? Tem algum ícone desse. Qual seria o grande ídolo do Corinthians nesse campeonato? Fica entre... A grande figura, a estrela. Fica entre o Jadson e o Renato Augusto. Eu acho que é os dois que estão jogando melhor ali. Tá dando a dinâmica toda no jogo, né? Você vê um passo de um, passo do outro, desconcerta a defesa e deixa o cara na cara do gol. O problema é que a gente tem o Wagner Love lá, que de cada quatro faz um, né? A sorte é que o Corinthians cria bastante oportunidades, né? Se não... É, se ficar nesse aproveitamento a cada quatro faz um... É, eu também acho. Aí, é, né? É ruim. Imaginou se fosse um time que só criasse uma por jogo, ia fazer um gol a cada quatro jogos. É, não faria, não estaria onde está, né? Não estaria onde está, é verdade. Ô, vó, ele é corintiano. Você acha que o ruótolo da roupa dele é falso ou verdadeiro? É vó! É ruótolo! Eu gostei dessa, viu? Foi bonitinho. Parabéns, viu, AGP? É. Não, mas é o Corinthians quando ataca... Não, mas ó, o Corinthians quando ataca... É. Parece que quando abre lá com porta de Itaipu, sabe? Que aí vem aquela enxurrada, já não é verdade. Cheiro. O time do Corinthians, ele cria muito, Domenico Gamarra. Problema da solução da água e do metrô. O Corinthians, ó, é, chances claras de gol... É contra o Flamengo, o Corinthians, ele jogou mal. Ele criou só umas quatro chances claras de gol. Mas, geralmente, o Corinthians, ele cria umas 7 ou 8, Domênico. Domênico. Ué, pois não. É pro jogo de hoje, se o futebol permitisse isso, você pudesse pegar dois jogadores de um grande time do Brasil. Quais jogadores você pegaria pra jogarem hoje pelo Palmeiras? Caraca. Difícil, hein? Você pegaria lá... talvez eu... Como difícil? Não, Jadson e Renato Augusto. Não, Jadson não, eu não gosto muito. Mas o Renato Augusto sim. O médico é um meia. Jadson não? É o meia que o Palmeiras precisa, talvez. Hoje que o Palmeiras tá faltando acho que meia. O jogo de hoje tinha que pegar o Ralf, viu, Domingo? Eu acho que ele tem melhor. E também, talvez dois volantes de mais marcação, Domingo, que sejam bons, né? Um zagueiro, Gil, e ajudar você. Não, o zagueiro não. Acho que Lucas Lima também ia ser bom. O Lucas Lima de meia também é bom. É bom. Ou um ou outro, RG. Só dois. É só dois, Domênico. Ricardo Oliveira. Só dois. Então vamos lá. Só dois. Então eu vou escolher. Seleção, pô. Vou escolher. Não, deixa ele escolher, ué, quando você quiser. Não, mas dois. O Sombra falou dois, né? É, dois. O Ralf seria o cara pra, viu? Pra poder ser o volante. Concordo com o tio Ralf. E vai, o Lucas Lima dos Santos. Pronto. Boa. Palmeiras aí as chances aumentariam de vitória, hein? Aí você fica mais tranquilo pra hoje, Dudu? Eu tô confiante, não tô. Tranquilo. Mas é que você tá tranquilão, você não tá. Tranquilíssimo, tranquilo. Nem que tiver. Nem na época que o meu time era muito forte no 96, que era um dos mais fortes que eu vi, eu não ficava tranquilo. Tem tranquilidade, velho, em jogo decisivo. Porque é o seguinte, nem sempre... A São Paulo hoje é jogo decisivo, eu tô tranquilo. Você tá porque o São Paulo tá uma piada e você sabe que é difícil de reverter. Eu tô super tranquilo. Mas é difícil de reverter. Mas passa se o São Paulo Porto... tivesse... É, vamos supor, Somar, que o São Paulo tivesse vencido por 2-1, você não dá dano mais nervoso? Ah, eu não fico nervoso. Isso aí é história. Eu não fico nervoso. Se esse jogo fosse uns 15 anos atrás, ele estaria nervoso. Mas ele já tá mais malandro, ele vai levando. Eu pegaria o Gabigol e o Marcos Rocha do Atlético. Pro Corinthians? Por que Gabigol e Marcos Rocha? Puta, meu, Gabigol nesse ataque do Corinthians, Gabigol é monstro. Ah, mas o Malco é melhor que ele. Aonde? Aqui nós temos imagem, pô. Tá louco? Com essa cara de pau. Você tá louco? Eu não pegaria o Lucas Lima, porque o Corinthians hoje também em campo forte. Mas se não tivesse, aí era o Lucas Lima e o Gabigol. Mas pera lá, tô vendo aqui, ó. O Malcon, ele faz parte do melhor ataque do campeonato. Fazer parte não quer dizer que seja preponderante tá para o sucesso. Né? Não, mano, não é. Tá de brincadeira. O Edilson vai ser campeão brasileiro. É. Sim. E você viu a caneta que ele deu do Everton do Flamengo? Foi por falar em Flamengo, hein, mano? Você viu lá a sombra? Não, o que aconteceu? Nossa, velho, os caras do Flamengo alugaram uma casa do lado da Gávea pra fazer uma orgia lá. Ah, é? Pra fazer uma festa e uma orgia aí. Ah, eu vi. Mas durante o jogo? Não, tava porque o Flamengo tá de folga. Mas os caras alugaram a casa do lado da Gávea, sombra. Mulheres, bebida, tudo mais lá. Que até colchonete, mano, mas descobriram lá que... Ronaldinho foi? Iam fazer um evento. Mas você viu que o Domênico alugou um apartamentinho aqui perto? Um flat, né? Matador. O Domênico tem um flat aqui. Não precisa nem tirar o lixinho, velho. É matador, chama matador. Domênico deu, olha, Domênico entre 2:30 e 5:30, você não sabe o que aconteceu. Vai pro matador? Antigamente eu sei onde ele ia, ele na Pamplona. Agora ela alugou o flat lá da Frecaneca, é verdade? Eu aluguei pra pegar tua mãe. Mas é verdade, ela gosta. Segue o jogo, sem falatório. Ô, mano, vamos falar da Bozano? Opa, vamos lá, assombrar. O Fala homem aí. Não perde aquele jeitão de garoto, né não? Somos imbatíveis no videogame, quando jogamos com os nossos filhos, com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem, e só Bozano, amigão, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos pra brincar na Kidzania. Olha só que legal, hein? Você não conhece a Kidzania? A Kidzania é a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião, pode trabalhar numa pizzaria, numa maternidade, numa fábrica de chocolates, enfim. Ele tem muitas opções ali pra se divertir. É uma experiência muito top, tanto pra criança quanto pros pais também. Tenho certeza que você vai se divertir vendo seu filho se divertir também, tá bom? E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui e disser o seguinte, ó, presta atenção na frase que eu só vou falar uma vez pra vocês decorarem, tá bom? Presta atenção, ó. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, entendeu? Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites para Kidzania. Olha só que legal, hein? É um convite para o pai e um convite para o filho, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estranho, fica à vontade, daqui a pouco aí você pode participar, falar, interagir com todos nós, tá bom? A gente tava se conhecendo aqui, né, gata? Ah, é? Estamos se conhecendo? Tá um papinho próximo já? Ele fez assim no meu ouvido, ó. Aguinaldinho, cuidado que vai dar ciúme, hein? Ah, trouxe a esposa? Trouxe a esposa. Ah, perdeu, meu Deus. Pô, mas olha, estranho no Ninho quando vem no estádio. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando você for estranho no Ninho e vier ao programa, não traga a esposa. Porque aqui na Energia 97, o que rola de mulher bonita pelos corredores, é pra todo lado, é mulher pra todo lado. Meu, ambiente de rádio é uma perdição. Eu gosto não do Sombra isso. Porque ele é danadinho. Aí, tá viu? Voltou ambiente de rádio é uma perdição. É. Não, o Domênico tá aí que não é exemplo disso aí. Domênico da só. Não, você quer, trabalha em rádio há quantos anos? Fala pra ele que tá errado. Do 29 em segunda. É isso aí, Sombra. Então, você já perdeu a gente? Nunca? Por isso que ele tá tanto tempo em rádio. Vai tocar aqui o nosso Asdrubal. Vai tocar aqui o telefone, vamos lá. O Domênico tem um flat com o Romero da novela, velho. Flat bonito. Alô? Alô? Quem fala? Alô? Quem fala? Olha o friso. Guilherme. Ô Guilherme, tudo bem? Beleza. E o nome completo? É Guilherme Hipólito. Você é parente do Diego? Ah, menina! Não, tem nada a ver não, pô. Quer dar o um twist carpado pelado comigo, velho? Tá bom, velho, com quantos anos você tem? Tenho 25. O RG 2.5. Ô, sabe o que eu lembrei hoje, Dudu? Ah. Quando eu ia lá no zoológico, era legal, velho. Por quê, velho? Ah, ficava vendo. O quê? Ficava vendo os bichos e aquele hipopólito. Ah, hipopólito, velho! Ah, não dá, gente. Sinceramente. Oi, gente. Olha, tem os caras. E tem gente aí que se deu bem trabalhando no zoológico, senhora, hein? Tem. Ah, tô! Ficou rico, hein? É. Ah, é. Pô, trabalhar em zoológico é uma boa, hein? Na verdade, quando a gente cria alguém e vê expandir na vida dessa maneira, o Brasil é uma pátria educadora que a gente trabalha pra cacete. Já soltou a notinha falando você cala a boca filho? Porque você tem estado e senta a bunda lá gratada a mim. Você gosta de me criticar nas redes sociais. E esse moleque que tá aqui do lado também é outro filho de uma... Deixa pra lá. Ô, Guilherme. Sim. O Domênico tem umas perguntas pra você. Não, só queria saber. Opa. O bairro dele. Qual o bairro? Ah, o Dom Benjamin vai acertar. Ah, amigo, eu vou falar o nome da rua aqui. É Rua do Hipódromo. Ah, amigo. Hipódromo? Rua do Hipódromo, Rua do Hipódromo é Brás. É Brás, acertou. É isso aí. É Braz, não. Chupa aí, ó. Vem no Braz, com a camisa. Quer a camisa do Braz? Carioca, você agora? Braz. Braz. Parando Braz. Mas ninguém fala, vamos ao Braz. Vamos ao Braz. Braz. Vamos no Braz. No Braz, vamos no Braz. O Avalanche vai comer arroz. Vai comer arroz? Vai comer arroz lá no Braz? Você fala Braz. Fala, vai, é o Braz. Vamos ao Braz. É normal, você fala. Vamos no Braz. Vamos no Braz. Vamos no Braz. Braz, não. Braz, não. Braz. Pô, velho, mas também não fala, vamos comer arroz e feijão. Ó, comer um arroz e feijão. Quando dá um relâmpago, o bar fala, São Brás. Às vezes fala de um jeito, às vezes fala de outro. Arroz. Arroz. Arroz. Deveria falar. Deveria. Que é o correto. Arroz. Ô, velho, e o time? Falando dos gênios. Aqui é Coringão, aqui é Coringão. Ah, Corinthians, Coringão, não, mano. Véio. Domingo tem fica final. Fica no Brás mesmo. Ô, amigo. É nóis, mano. Beleza? É Braz, mano. Pô, não tem mais um ingresso também lá pro Horto domingo. Tudo vendido. É, e os caras sangraram a torcida do Corinthians. Lá, caras, de novo? Né, sem conto, arquibancada pra torcida do Corinthians. Tá bom, mano. Enquanto durante o Campeonato Brasileiro aí, o clube que teoricamente pagou mais pra sentar naquela arquibancada de visitante, pagou R$60. Praticamente dobraram o preço aí da arquibancada aí, porque é o Corinthians. Mas já afinal, vocês são um time grande, mano. Cara, não precisa nem ir lá, mano. Lógico que precisa. Acho que não. Corintiano vai pra qualquer lugar pra acompanhar o time. Mano, o Corinthians ganhou o campeonato, pô. Não é assim, tem que ter humildade, O Atlético se ganhar, cai pra 5 pontos. Esse jogo podia ser no Mineirão, né? Não, mas eu sou humilde. Vai tirar quando 5 pontos? Eu sou muito humilde, cara, sou muito humilde. Eu acho que tem que ir até o último lugar. Se ganhar, hein? Mesmo matematicamente, eu ainda faço... algumas observações ressalvas. Aqui do Gato. E algumas ressalvas também. Pra que a torcida aí não comece a meter o pé pelas mãos. Porque eu sou muito humilde. Eu vi. Eu sou muito humilde. Fala a verdade, igual eu no. Não, mas é verdade, é verdade. Mas, ó, amigão, domingo aí, se o Corinthians venceu o Atlético Mineiro, aí já era, velho. Entrega a taça lá no Horto mesmo. Entrega a taça que já era, hein. Certeza. Se ganhar, pode entregar lá no Chaco pro Coringão, que já é nosso, né? É, eu acho que não vai ser fácil o jogo. O Atlético. Lá naquele estádio lá do América, é muito forte, né? Então... Eles gostam de jogar lá, incrível, né, cara? No Mineirão, pra poder jogar. Mas aquele jogo lá do 4-1 foi no Mineirão, né? Então, agora isso é no Independência. Então, o América que tá subindo, eu quero ver ano que vem quem vai jogar lá, hein? É, vai ter uma briga mesmo. Mas aí eles vão. Mas eles têm um acordo. Quando o América joga, não está na mesma data, o jogo é dele. Fui bem agora, hein? É que o Atlético vai ter que começar a jogar no Mineirão. O Atlético cansou de jogar no Mineirão. É, mas é que agora ele tem um acordo com o Independência. Você acha que o América, hora H, o América fala, Galo, joga aí no Horto que eu vou pro Mineirão. Vai pro interior. Não, só por quê? Lá tem o campo. O América não ganha dinheiro com isso? Muito. Então... Acho e a torcida do América não vai lutar na Série A. Ele falou bobagem, tá vendo, pô? Falou bobagem. O América é um time pequeno, é lógico que ele vai deixar jogar. Mas ele tem acordo de... Ah, sim, Zaidão. Mas ele tem acordo... Zaidão é chachachonão. Azedão. Azedão. Zaidão, ele é chachachonão. Deixa eu falar o seguinte. É que o América... precisa ver quanto ele ganha da renda. Mas no acordo original... diz que quando ele for usar o estádio nas datas do guarda atlético, ele joga. Lógico. Agora, na prática, a teoria é outra, né? Na prática é outra coisa. Mas, ô amigão... Fala aí. Já pensando, talvez, no ano que vem, aí o Corinthians possivelmente estará na Libertadores. Ó, possivelmente estará. Eu sou muito humilde. Humildade, né, velho? É, pensando já no ano que vem, 2016, cara, o Corinthians ele precisa de alguns reforços. Aí a diretoria já tá buscando alguns nomes aí no mercado. cogitou-se a hipótese do André, jogador que hoje está no Sport de Recife, passou pelo Santos aqui também, na época do Neymar, do Ganso, enfim. Você gosta do futebol do André? Não, eu não gosto do futebol do André. Eu acho ele fraco, eu acho que ele não tem o perfil do Corinthians. Eu, sinceramente, se fosse para buscar um jogador no nível do André, eu iria atrás do Rafael Moura, cara. Eu acho que o Rafael Moura tem muito mais presença diária. Ele serviria, já jogou no Corinthians. Eu não achei que ele teve uma passagem ruim pelo Corinthians. Eu não gosto do André. Eu jogaria talvez com o Luciano de centroavante, que já mostrou muito mais serviço que o Love, por exemplo. E ó, fecha contato com o André. Mas se tiver que trazer alguém no elenco, eu traria o Rafael Moura. E eu vou te falar. O Rafael Moura também é horrível, hein? E se o Palmeiras não ficar com o Rafael Marques, olha que é um dos jogadores que faz parte de uma lista lá de interessados do Corinthians. Ah, o Oswaldinho não leva ele, não? Então, mas o problema... apesar que talvez seja o Oswaldinho. Então, é, isso. Oswaldinho pediu ele no Flamengo, mas precisa ver se ele fica. Mas que ele faz parte de uma lista ali de jogadores que interessam o Corinthians, Rafael Marques, interessa. É igual o Lucha com o Pará, né? O Rafael Marques eu já acho bom jogador, cara. O André eu acho que não precisaria trazer, não, mas o Rafael Marques eu acho bom jogador. O Rafael Marques eu concordo também, é bom jogador. Agora o Coringão também pode ficar de olho nessa lista aí do Flamengo aí que tá falando de suspensão. Pode ser que bons jogadores ali saem do Flamengo, né? Tem o Everton, que é um bom jogador, tem aquele Marcelo Quirino. O Flamengo queria o Sheik e o Guerreiro. Ah, para, já passaram pelo Corinthians, dá pro inferno. Guerreiro? Tem orgulho, Benjamin. Do Flamengo só quero distância, pelo amor de Deus. Não, mas esses jogadores ali, Pará, Everton, Marcelo Cirino. Esses caras aí vivem quebrando na noite, os caras não têm compromisso com nada nem com ninguém. Mas então, o Cirino, tecnicamente, é claro que é um jogador pra contra-ataque, mas não é ruim. Para, o Corinthians. Se ele se adaptar, ele é bom jogador. O Corinthians já tentou esse cara aí, na época foi caro pra caramba, o Atlético Paranaense não quis fazer negócio. Não, não. Hoje o Corinthians ele não precisa de jogadores aí que façam a função do Cirino ali. Mas desse Cirino. O Corinthians aí... ele tem jogadores ali que aquele Jorge pelo lado. É bom lateral. Esse Cirino, o Jorge hoje tá muito mais. Mas esse não vai ser nome e mídia em cima. Ele machuca bastante. Mas nessa posição do Cirino, velho. O Corinthians ele já tem jogadores, ali tem 4 ou 5, velho. O Corinthians precisa de um centroavante, um camisa 9. Pode ser que não seja o André, eu também acho que tem outros jogadores aí que o Corinthians possa talvez buscar. Também acho. O Marcelo Moreno, por exemplo. Que ele tá, esse cara? Então, é o cara que só jogou China. No Cruzeiro, tá na mano. China. Ah, então nem adianta, porque os caras na China ganham caminhão de dinheiro. Ele não tá no mesmo time que o Barcos? Não, acho que um foi pra um e outro foi pra outro. Eu acho que foram os dois primeiros. Então, inicialmente eles iam fazer isso, mas aí chegou lá, cada um foi pra um. Mas, mano, tá aí um cara que eu traria, o Barcos. Falando traria, sério. Eu também traria o Ibra, vai sair do Paris Saint-Germain, mas calma, não é o mesmo preço, o Barcos. Eu traria o Falcão Garcia. O Falcão Garcia tá jogando lá na França, hoje deu o Ibra no futebol dos Estados Unidos. E o Lukaku tá indo pro PSG. Nota do Lukaku. O Lukaku é bom jogador. Você gosta? O belga lá, bom jogador. Ah, o Estranho mandou uma boa aqui. Falou que esse do Flamengo tá mais pra Girino do que pra Cirino. Girino, né? Eu vou te falar, Estranho. E esse cara, viu, amigão? O Marcelo Cirino no Atlético Paranaense jogou uma barbaridade. Mas, então, barbaridade que esse cara pico, jogou de bola. Picos de audiência, né, velho? Vocês não querem o Damião, não? Damião, cara. Leandro Damião, mano, aí, ó. Quer? Quer não? Quer o Leandro Damião? O Leandro Damião, RG, se ele caísse ali no Corinthians, do jeito que o Corinthians tá montado hoje, velho... Ele vai atrapalhar. Não acho. Acho que ele é a mesma situação do Wagner Love, RG. Eu também acho. As chances aparecem ali, velho. Uma hora a bola bate nele Mano, quando ele foi pro Cruzeiro, eu escutei a mesma conversa. Olha, o Damião no Cruzeiro vai fazer gol pra cacete. Aliás, o senhor Mano é que mais falou assim, olha, no Cruzeiro, o Damião vai encher, nada. Vai ele atrapalhou, encher, velho. Encher a burra. Atrapalhou, velho. Não, mas eu não deu certo. Cruzeiro maravilhoso. Mas aí é um contexto diferente. Porque eu julguei a situação ali, o Cruzeiro com o Everton Damião, Ribeiro. Com o Everton Ribeiro e com o Ricardo Goulart. Aquela época lá, o Marcelo Moreno, que na minha opinião é um jogador comum também, mas que tava num contexto ali que o time do Cruzeiro tava bem encaixadinho, o cara deitou de braçada ali, o cara nadou de braçada. Então, querendo ou não, eu não vejo a diferença ali, talvez, ali pro Leandro Damião e pro Marcelo Moreno. O que favorecia o Marcelo Moreno era o contexto do Cruzeiro. Time montado, 2 anos jogando juntos. O Marcelo Moreno é fraco. Mas empurrava a bola pra dentro. Mas tava lá com o Everton Ribeiro jogando muito, o Ricardo Goulart também, é diferente a situação. Agora pegar o Cruzeiro desmontado do jeito que o Leandro Damião caiu ali dentro, é diferente. Mas, mano, essa posição de camisa 9, homem de área, cara de meio da área ali pra brigar com os zagueiros, tá muito escasso. Na América do Sul você não tem muitos, cara. É difícil um jogador que... Uma camisa do Corinthians engrandece qualquer perna de pau aí. Então... Mas, ô, amigão... Eu falei de alguns reforços aí, mano, mas eu queria saber de você aí também, porque no final do ano aí possivelmente aparecerá ou aparecerão alguns clubes interessados em alguns jogadores do Corinthians. Eu esperava que fosse o singular mesmo. Eu queria que fosse talvez um só, mas você acha que vão sair? Mas eu acho que sim. Mais de um? Eu acho que sim. Quem nesse time do Corinthians aí você entende que não pode sair de jeito nenhum, amigo? Olha, eu acho que esse meio campo do Corinthians, cara, tá bem montado. E eu tenho medo que qualquer peça que saia desse meio campo, o time desanda, né? Então, o Jadson, Renato Augusto e o Elias são... O Ralf, eu gosto muito do Ralf, mas eu não acho que ele seja assim. Se ele sair, acabou o mundo. Porque eu ainda gosto também muito do Christian. Apesar do Christian não estar num bom momento, não teve uma sequência legal, eu sou fã do futebol do Christian. Então, eu acho que o Jadson, Renato Augusto e Elias, se eles ficarem para Libertadores, já fico feliz aí que a gente vai ter um bom time, com certeza. Bom, mano. Sim. É verdade mesmo, os negros fizeram um bonequinho voodoo. Eu tô vendo aqui um voodoozinho do Corinthians, tudo espetado de agulha, cara. Quem foi o cretino que fez isso? Tô vendo aqui. Olha. Tem um boneco, algum cara postou aqui, foi o Igor Mendonça, ele retweetou aqui um Twitter do próprio Cruzeiro. Né, de um Cruzeiroteca. Acho que saiu ontem. É. Cruzeiro? Cruzeiroteca. E postaram uma foto aí do bonequinho do Corinthians, todo espetado, bicho. Com o torcedor do Galo segurando o bonequinho. Pode ir, ó, inclusive é melhor fazer uma fábrica de voodoo, faz parte, viu? Né? Atenção aí, o cretino que fez isso. Desenvolva uma fábrica aí pra produção em massa de bonecos voodoo. Você tá muito namorado. Quando é o Corinthians que brinca lá no placar eletrônico, brinca no Twitter, é legal. Os outros não podem brincar com você? Não pode. Por quê? Voodoo é um negócio muito pesado, velho. É brincadeira. E pesado seria o seu boneco de voodoo também. Não, seria grande e pesado mesmo. Ô, Guilherme, um abraço pra você, cara. Boa noite. Opa, valeu, Sombra. Mandar aqui um amuelo pra minha esposa. Que é o nome dela? Rosiane. Rosiane. Hoje é dia de fazer o porquinho pular, hein? Ah, hoje é nóis. Você gosta de um leitão à pururuca, velho? Nossa. Falou de porquinho pular? É bom demais. É? É bom demais. Leitão pururuca, hein? É bom demais. Eita, nós, hein? Ô, estranho, é bom o leitão pururuca ou você não curte? Nossa. Gosto bastante. Nossa. É? E pra beber junto? Aí tá aí pra... Muito. 100%. 100%. Pra mim isso é uma moderação. Por quê? Hã? Coisa linda. Por que? Aí você vai dizer que eu tô tendo preconceito, que eu tô te isolando da conversa. É o que você tá fazendo. É. Você nunca comeu? Você gosta de um leitão pururuca? Não. Ah, então tá bom. Xarope mesmo. Eu só não quero que ele me isole da conversa. Ô, Sombra. Fala, estranho. Posso mandar um beijo pro meu menino aí? Pode. Qual é o nome do seu menino? É João Henrique Ruotolo Júnior. João Henrique, o outro acusado, mesmo nome do pai, olha aí. Vai pra Júnior, né? Mandar um beijão pra ele que tá escutando a rádio aí. Você não trouxe ele? Ele não dá, ele tá estudando. Tá estudando? Tá. Faz bem. Tá bom, então. Beleza, vai fazer algo que a gente não fez. Quantos anos? Eu gosto... 21. Eu gosto de um leitão a cururuca, mas a mulher é vegetariana, então você já viu a briga aqui em casa. É vegetariana? Um quer carne, outro quer... Aí tem que fazer... É uma... Tofu, né? Ovo. É... Não, tofu ela não gosta muito não, mas é aquelas carnes de soja. Sei. Aí de vez em quando quer empurrar pra você comer junto lá, é meio difícil, mas meio complicado. Mas xarope tá cheio, tem uns que comem feijoada de frango, velho. Tá louco, feijoada de frango, meu Deus. Eu imagino. Eu. Feijoada de feijoada frango. Feijoada caché, boa pra caramba. É brincadeira, lá né? Lá do Pinat. Não, feijoada de frango. Não, sabe o que ele faz? Aquela coisa branca escorrendo o feijão. Nossa, não é brincadeira. Não, não é isso. Não. Então não é feijoada, pô. Porque o seu frango é preto agora. Então posso. Posso. Cidadão, posso... Esse frango é preto. Não, mas não é. Posso lhe convidar semana que vem pra comer uma feijoada caché comigo? Você quer isso, é meu convidado também. Não, aí tá vendo? Você deixa a gente fora. Eu acabei de falar, você é meu convidado. Precisa ver se a RG já acordou essa. Que hora que é? Não, 3h15 ele liga. 3h15. É meio é o café almoço. Ah, é. Falou, amigão, um abraço. Valeu, Guilherme. Falou, abraço. Valeu, parceiro. Obrigado aí, valeu. Falou, abraço. Estádio 97 tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estádio 97. Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast, Dodô. Com certeza, vamos falar de Recubriplast, porque é o seguinte, meu amigo. Tem muita gente... que tem problemas, infiltrações, muita gente com problemas de goteiras nas suas casas, problema de umidade. E quando ameaça aquele tempo ruim de chuva, aí o nego fica desesperado, né? Ah, eu tinha que ter colocado um balde lá no quarto porque vai chover. Não tem essas coisas? Tem. Né? Molha o computador. Ah, vai molhar meu computador. Putz, vai sair de casa hoje e vai chover. E o colchão? O colchão, né? Putz. Ah, mas você não pode ter esse medo, cara. Você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer diferente. Você tem que proteger a sua casa. E agora eu venho com uma dica que é sensacional, que você vai proteger a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast, meus amigos, é 3 em 1. Primeira de mão, sela. Segunda de mão, pinta. E a terceira de mão, impermeabiliza. Vou dizer para vocês, porque o Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. Recubriplast é o único com garantia de 5 anos. 5 anos! Só Recubriplast, meu amigo, você vai encontrar aí nas boas lojas do ramo, viu? Corre para ver aí a melhor loja aí no site sinteplast.com.br. Lembrando que o plast é com T mudo, tá? É. Sinteplast.com.br. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui também. O Anderson. Anderson. O Anderson é proprietário lá da Seven Condomínios Serviços Especializados. Eu não gostei desse nome. Seven. É verdade, você não gostou. É lamentável. Mas o Anderson tá ouvindo. Muito obrigado pela audiência do Anderson. É, meus amigos, impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Beleza, beleza. Esse estádio 97. Ô, velho. Diga. Eu já ouvi falar de fratura de tudo que é coisa. Sim. Né? Fraturou a cabeça, o braço, o cotovelo, tornozelo, né, Estranho? Já fraturou alguma coisa, tornozelo? Não, graças a Deus. Nunca quebrou nada? Não. E você, vó, já quebrou? Ai, já quebrei tudo, né, vó? A cravícula já e o fêmur. Cuidado com essa idade aí, cai e dá problema, hein? É, eu caí, machucou o fêmur. É. Tá vendo, dona Cidália? Caiu, deu problema. Ah, tá vendo? Caiu, deu problema. Beijo, dona Cidália. A dona Cidália fica ouvindo o estádio 97? De vez em quando. É mesmo, ela mora em Santa Isabel, né? E pega muito bem, Santa Isabel. É verdade. E ela às vezes ficava lá ouvindo e fala pros vizinhos, ah, esse é meu filho. É, no, de vez em quando, porque tem a novela dela, não abre mão da novela, aquelas coisas, alterna. Tá. Mas, certo. De vez em quando. Eu tava vendo hoje uma matéria aqui, o Giba, né, o ex-jogador de vôlei, ele tá lançando um livro aí, né? Contando histórias, contando histórias aí, etc e tal. O Giba é dos nossos. Gibão. Porra, o cara, ele deixou de participar de jogos do Brasil, rapaz. Não disputou a fase decisiva da Liga Mundial em 2000, porque fraturou o pênis. Opa! Ai, que gostoso! Mas tem. Como tem. Que pode isso, tem, cara? O Mano também uma vez fez, ele caiu sentado em cima de um e acabou quebrando. O Mano, né? É, aconteceu ele isso, ele tava em cima de um, rapaz. E aí eu caí. Já onde eu vou ficar. Dependendo da posição. Dependendo da posição com a qual você pratica. Talvez eu li uma matéria, não é tão raro isso, não. Ele conta que ele tava dando lá uma cacimbada na esposa. É. Que momento, ele sofreu a lesão, cara. É. Diz que é uma dor insuportável. Pô, não dá nem pra andar. Você já ouviu falar de estrangulamento que vira? Quê? Estrangulamento de. Estrangulamento? É, vai na minha. Cuidado com o Portuga, de... cuidado. É, conta a história. Olha o Portuga, entendi. Olha, o Portuga ele estrangulou do Toninho. Não usa a piada que eu usei contra você pra mim, não. Mas você viu a experiência do cidadão? Não, senhor. Olha, ele falou, nossa, um dia eu fraturei um com a língua. Você usou a mesma piada contra mim, não vale. Não, mas você desenrolou o assunto assim de maneira tão natural, espontânea, né? É um especialista em fratura de peixe, velho. Ô, só pra te mandar um beijão. Conversa gostosa. Vou mandar um beijão aqui, o parabéns pra Júlia, filha do Bar aqui, que faz 12. Júlia! Tá bem, né, Júlia. Ela já 12, hein? De coração. Aí, Julinha, um beijo pra você, viu? Ela já comprou as armas lá, que sua filha é bonita, hein? Parabéns, Júlia. Tá bonita, Júlia. Filha do Bar. Parabéns, Júlia. Júlia, tua filha. Parabéns. Parabéns pra Júlia e pro Zezinho. Zezinho. Sabe quem também tá? E sabe quem tá ouvindo a gente no carro e pediu pra mandar um parabéns, que hoje é aniversário? Tobias. Lembra do... Não. Lembra do Thiago Gentil? Thiago Gentil. O Thiago Gentil que corria na ponta do pé, hein? O Thiago Gentil tá no carro nos ouvindo. Olha aqui. Abraço, Gentil. Olha aqui ele. O Thiago tá onde? Beija. Hoje é meu aniversário. Estou no carro. Gostaria que o Mano... O Mano mandasse parabéns para mim. Não retira. Um abraço aí pro Thiago Gentil. Mano. Uma vez trombei ele no pagode, velho. Tava no pagode, ela tava lá no morro. lá em Santana, lá, trombei lá. O Paulicé, faz tempo, hein, mano? Billy Doctor, mano. Agora tinha um outro Thiago, lembra do Thiago Zagueiro, chassi de grilo? O Thiago Matias. Esse sumiu. Adorava o mano. Adorava o mano. Véi, a última vez que eu fiquei sabendo do Thiago Matias, cara, ele tava com dengue hemorrágico. Não, nada a ver. Gente tava boa. Tava assim. Ele tava no Santa Cruz jogando assim, a última vez. Canela de grilo. Não era paulista? Não, Santa Cruz eu vi ele jogar, eu não sei paulista. Ele deixou alguns recipientes com água no quintal, cara. Nossa, gente boa. O Thiago Matias, mano, um abraço pra ele. Veio aqui, tirou uma barata. Parceiro, que sempre colocou o Thiago Matias entre os melhores zagueiros da história do Palmeiras. Não, senhor. Existe isso gravado. Aliás, o jogo de botão dele é Thiago Matias. A frase escrita novo Luiz Pereira, batem. É o novo Luiz Pereira. Então os senhores vão ter que mostrar. Você lembra quando o cara veio aqui na rádio? Você vai jogar a Copa do Mundo, vai Mostra aí pro Domênico, ele que ele pediu pra mostrar. O que que você quer ver, Domênica? O que você vê toda hora? Domênica é tua vossa mãe. Toda vez você respeita o Katsu. Não, eu ia falar pro Benja respeitar você, Respeitar o Katsu. Isso é verdade. E não precisa você querer me defender, não. Mensagens através do aplicativo de energia. Marcelo. Eu já tô nervoso, hein? Marcelo Greco, do bairro da Penha. Marcelo! Boa noite. O Corinthians é muito, mas muito superior ao Galo. Domingo vamos passar o trator e carimbar o título de 2015. Vamos ver o jogo, né? Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Reinaldo Evangelista. O Corinthians é tão superior ao Atlético Mineiro que se jogar com 6, o Corinthians ganha o jogo. Time de society, velho. Eu já sei. É o quarteto de arbitragem e 2 quarto árbitro. Ai, brincadeira, mano. Babaú mesmo. Chora mais aí, trouxa. O José Antônio Molina Júnior. O gramado ruim é a estratégia do Palmeiras. Porque se tivesse aquele tapetão, o Fluminense se sentiria em casa. Essa foi boa. Aí foi boa, hein? Nossa senhora. Gostei dessa. Foi boa. Vovó. O Caio Pontalti. E tem neguinho que quer defender os caras, velho. O Caio Pontalti. É, Marcelo, pelo amor de Deus, sem esse meio campo retrancado hoje. Meio campo é Amaral fazer o quê? Robinho e Zé Roberto, bora pra cima do Fluminense. Vamos anotar. Amaral fazer. Eu vou jogar do lado do Amaral, pelo amor de Deus. Alguém me abençoa neste vestiário. Vamos anotar a sugestão e pôr em prática. Ah, é. Deixa eu ver o que mais aqui. Everton Domingos, Dodô, Vudu é pra Jacu. Vai, Corinthians. É o pica-pau que diz. Ah, é? Vudu é pra Jacu. Pica-pau, bota, tá lá. Por favor. Você acredita em Vudu? Não, mas acredito que as pessoas podem pensar mal de você e fazer você se sentir mal. Você nunca teve perto de uma pessoa que fala, nossa, coisa carregada, mal. Eu falei do voodoo. Bonequinho voodoo. Não acredito. Voodoo, bota. Um voodoozinho. Não acredito. Você não faria um voodoozinho do Dodô, por exemplo? Que isso? Por que fazer do voodoo de mim? Não, eu faria de outra pessoa. Existe voodoo. Se existisse mesmo, eu faria de outra pessoa. Do mano. Do mano. Sabe, era um voodoo com nariz grande. Ô, bota. Sabe, aquela bunda achatada. Você não acha que existe voodoo sexual? Ei, bota. Voodoo sexual? Eu tenho um voodoo sexual. Com quem? Você tem um voodoo sexual? É. Mas com quem você faz? É um boneco alto. Aí você dorme, você sonha com essa pessoa? Eu ponho a calça jeans dele. Tá sempre com as blusas polo brega. E onde você espeta nele? Os botões todos fechados. É carequinha, tem óculos. E eu botei o microfone do Silvio Santos porque eu sou muito fã do Silvio. E aí você espeta ele aonde? Não, eu só passo a lambida atrás. Só lambida, eu não espeto. Mas você não espeta o voodoo? Você não lambe o voodoo? Dizem que quando você faz isso, a pessoa sente. Ah, é? E o cheiro de café? E aí, vem cheiro de café. É verdade, é o voodoo sexual. Adoro. Já vou tomar o meu. Ah, Estádio 97 da Energia, 97 FM, oferecimento da Esser, construindo com valor. Também, Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E você, já visitou a loja do Estádio 97? É online. lojadoestadio97.com.br. E você, torcedor do Corinthians, por exemplo, ao acessar a loja, vai poder se cadastrar num banner da promoção. Qual é essa promoção? É a promoção onde você concorre a um relógio do Corinthians. Basta você cadastrar seu e-mail e no dia 16 de novembro nós vamos anunciar aqui o vencedor desse relógio. Viu como é fácil? Então acesse lojadoestadio97.com.br. que além dos relógios do Corinthians, agora também tem os relógios do Tricolor Paulista, tá bom? Os relógios que estão demais. Torcedor do Galo, tá aqui, tá ouvindo? Torcedor do Cruzeiro, do Colorado, do Grêmio, lá tem relógio pra vocês também. E na loja do Estádio 97 tem uma infinidade de produtos. Tem as toalhas dos clubes. Olha, essas canecas... Essas canecas Sim. aí são um hit de venda, hein? É um sucesso. Essas canecas são um hit de venda e é barato demais. Sim, né? E porque não tem lugar nenhum. É, você é não difícil. Acha, é mesmo? O Vieira mesmo falou que só achou do Nem Grêmio na nossa loja. É, só achou na nossa loja. E é um presente que não tem como você errar. Agora, amigo secreto, sabendo o time do cara torce, você não erra, né, velho? Pra amigo feliz. Secreto... Vai vir uma promoção aí legal. Tem presente, tem produto de todos os preços. É só você acessar lá. Loja do Estádio 97.com. Ponto B. Sabe qual a caneca que mais vendeu até agora? Sei. Qual? Hã? Do galo maravilhoso. Sei. Qual? Do porco. Do porco. Caneca centenária. Centenária. É um monte. É, adorada, assim. É. Igual a camisa, muito bonita. É, daqui a pouco a escalação do Palmeiras, né? Ah, Nossa, então, vai dar? Então por que não agora? Vamos lá, né? Visita lá, em loja do estádio97.com.br. Tá legal demais, hein? Vamos lá, né? Escalação do Porto. Boa noite a todos, né? Boa noite, hein, Pretzel. Provável escalação é Fernando Praz, Egídio, Vitor Hugo, Jackson, Lucas, Amaral. Mas você inverteu os laterais, né? Pera, vai devagar. É porque, pelo que eu sei, eles vão inverter hoje durante o jogo, né? Adiantando. Amaral, Giroto, Robinho, Zé Roberto, Dudu, Gabriel Jesus, Barrios, Cristaldo. Ó, você pôs muito aí, tem mais que 11. É, porque aí você monta como você quiser, né? Não, mas você tem que dar escalação, são 11. É que ele já deu as alterações. Durante o jogo, ele já trocou um pelo outro. Você ir já fazendo isso, você que tá indo pro jogo, já vai montando aí. Ele já dá as alterações. Oi, Fred, você foi bem agora. É, tá certo, né? É lógico. Faz o sobra pensar, pô. Exato. Você imaginou se fosse assim, cara? A moto acabou de quebrar meu computador. Você imaginou? O time tem que relacionar os jogadores, né? Você imaginou, Narigudo? Se o futebol fosse assim, isso é coisa bem para americano, né? Se o time... Aí você tem lá o site de cada time na CBF, né? Aí você entra no site da CBF / São Paulo, por exemplo. Você pega os jogadores relacionados para a partida. E o torcedor é que escala. Os mais votados para aquela posição são os que vão entrar em campo. Pô, e você lembra... O Reinaldo não entra nunca. Coitado. E aquela vez que o Luxemburgo entrou com 12, lembra? Você lembra disso? Eu falo, puta sacada. Você vê, né? Que coisa, o cara entrou com 12, era o Corinthians Santos, não era? Era. E era o Antônio Lopes, o técnico do Corinthians. Antônio Lopes era o... Ficou Lopes puto colou, da vida. Deu um nó no Antônio Lopes. Mas ele ficou puto da vida. O Antônio Lopes... Mas, ó, eu vou dizer um negócio pra você. O Vanderlei Luxemburgo teve sacadas no futebol. As duas maiores sacadas... O ponto eletrônico. O ponto eletrônico foi sensacional. O Giba tinha mais sacada, hein? É? O Giba tinha mais sacado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Federer também. O que faz no futebol de hoje, eu já fazia essa década de 1990, que tava muito à frente de todos os outros. Isso que vocês não conseguem ver é a evolução do esporte. Eu já coisas que fazem hoje, eu já fazia na década de 90. Eu não tenho oportunidade. Tá certo? Eu quase vim pro São Paulo. Você é o culpado. Você falou que eu vinha pro São Paulo. Tá certo? Você que disse que eu vinha pra cá. Eu acabei não vindo por culpa sua. Vamos ao telefone: 3284-7097. 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de Itaipava Futebol 100%. Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Também Banditec, a faculdade de TI, que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para o vestibular 2016, Dodô. O Lazzaroni voltou pro Catar, velho. Nossa, pique por lá. Zidane, né? Alô. Nossa, muito ruim. Uba chuva. Quem fala? Renato Domênico. Como? Renato. Renato o quê, Renato? Renato Gomes Soares. E quantos anos? Tenho 27. Ah, RG. Os três nomes dele hoje? São nomes de jogadores. Olha, Domênico. Renato, Gomes e Soares. Soares. Hoje tem time que vai, viu? Vai o quê, RG? Soares pra caralho. Ah, Marcelo, olha aí. E acho que tem uns que vão, escolinha. Tem uns que vão suar bem pouco, né? Só tocar a bola pela lá. Quem pra nova espera, escolinha, RG? Espera. RG, quem pra nova escolinha? Espera. Idiota. Fica quieto aí. Ô, velho, e qual que é o bairro? Ô, Benjá. Oi. Quero ver se você conhece aqui, hein? É só não inventar nome. Cidade Tiradentes. Ah, Zona Leste querida, pô. Turma, cidade dos Banguela, né? Sensacional, sensacional. Quem mora lá é o Linguiça, meu dentista. É. Cidade Tiradentes. Ó, por falar nisso, Domênico, em Zona Leste, Eu fui domingo pro jogo, eu fui de trem ao invés de metrô. Aí o trem, ele passa lá de Mogi, ele vai embora ainda. Você curtiu, mano? Você curtiu, tudo mais. Eu queria te perguntar, RG, onde é Estudantes, a estação Estudantes? Um pouquinho antes. Então, mas é depois de Mogi, não é? Ali pro lado do Brasil. É porque Mogi tem muita universidade, né? O nome do bairro lá. Estudantes. Então, mas ali tem Mogi, Brascubas, Estudantes, enfim. Ainda é Mogi ali, será? É. Ô, Manu. É Mogi. Se fosse estudo depois, mano. É, mas é Estudantes. Porque o bagulho é longe, hein, tio? Porra. Mas às vezes eu vou pra praia, eu passo por Mogi. Mas você curtiu? É mais legal de trem, é mais legal. Foi legal? Ando uma estação só. Mas é mais longe, Manu. Até a arena ou não? Não, é igual, desce no mesmo lugar. E você vai de trem também, beijinha, quando você vai na arena? Ah, pá. Eu vou de carro. Vai de carro, né? Sabe o que a gente pode fazer? A gente almoça no shopping Tatuapé e a gente vai de trenzão. Que tem ótimas opções, né? Tem mesmo, velho. É. Tem a... Do maior prazer. A Baked Potato, eu almocei lá. Tem o quê? Meu nome? Baked Potato. Caramba, hein, velho? Almocei lá. Antes você comia no pastel da Sueli comigo. Lá na Baked Potato. É da hora, mano. Bate uma batatona, Benjamin. Batata, requeijão e bacon. É da hora, é mesmo. Sai, é você lá mesmo, mano. Sai dali direto, hein? Sai dali direto, batata, velho. Batata, requeijão e bacon. Mas eu gostava de batata de estrogonofe. Que combinação. É, então, é com estrogonofe é legal. Combinação perfeita. É, extra, né? Você nunca foi, é que parece duplo, estranho, mas é legal. Com manteiga temperada. Aí manda umas... Ô, mano, com manteiga temperada ou sem manteiga temperada? Aí manda umas três azeitonas. Azeite ou manteiga? Eu como com manteiga. Manteiga temperada. É pra entupir a artéria mesmo. É manteiga temperada, bem. Aí manda umas três azeitonas e vai brincar de tiro alvo. Levar você lá. Você vai ver minha trip, Benjamin. Você vai ver, mano. Vai da hora. Vai, continua aí, Dudu. É, o time, e aí? Batata, requeijão e bacon na minha praia. Dudu, só antes de falar meu time aí, deixa eu fazer uma observação importante aí. Já que o Mano citou que ele foi de trem, um fato curioso é que a estação do Corinthians antes que é Estudantes, né? Entendi. É, o silêncio se fez, né, meu? Não, o silêncio se fez. Ele tentou fazer uma piada. É, mas ele fez a piada. Não. Então, ô, amigão, é só um minutinho, por gentileza. Eu vou pegar uma fralda geriátrica porque eu tô meninando aqui. Ah, juiz. Você tem bexiga jogo? Tá esguichando aqui no teto, velho. Seu então, mijão. Mijão. Mijão. Ai, você não teve o que pra acompanhar a piada aí. Não. Todos entenderam aqui, só que a piada foi horrorosa, velho. Você deveria melhorar talvez um pouco mais seu senso crítico. Foi tosco, velho. Tá fazendo agora estágio fica... com o palhaço. Não, viu, RG? E agora fica com essa risadinha sem graça. Ó. Por exemplo, a sua risada sem graça foi mais engraçada do que a piada. Tá valendo. Tá bom, você quer mandar um abraço pra alguém, velho? Não, tem que falar, você tá louco. É, já é. Vai, maluco, pedala. Beijar, é nóis, beijar. Aí, ó. Aí, quer tirar você. Tricolor, ó, tá vendo? É nóis, beijar. É sombra e moto. Tricolor. Mas vou falar, você é mais São Paulino que o Mota, viu? Não, sou não. Nossa. Não, eu sou corintiano. O Mota é o mais corintiano do São Paulino. É que o Mota anda... E você é o mais São Paulino dos corintianos. É que o Mota anda numa fase difícil. O Mota, depois que ele perdeu a carteirinha dele, chamou o Mota véio, de abalou de uma forma e ele não consegue. Mas pode voltar agora. Sabe, ele fala uma coisa hoje, amanhã ele vai mudar. Pode voltar agora. Hoje eu liguei, né? Hoje eu liguei pro Leco. Hoje eu vi ele ligando pro Leco. O Leco, Leco! É tão gostoso o Dino. Peraí, Dino. Ô, RG, hoje eu vi ele ligando pro Leco. Leco, Leco, Leco. Não, cada um cantou num ritmo. É, cada um cantou de novo. Não, que essa música RG, é ritmo. Hoje eu vi o Mota cantando pro Leco. Pra quem? Pro Leco. Leco, Leco, Leco. E aí, amigo, eu acho que é agora, parece que até pelo menos abril de 2017, a carteirinha dele vai... E não vai ser mais provisória, não. Então, parece que o Mota agora vai estar no momento de... Estável. Mas vou falar, se seguindo o raciocínio dele, se continuar a mesma diretoria, ele tem chance, né? Diretoria? Aí, mano, o ouvinte tem razão. Pela tua linha, você pode voltar. É a carteirinha bumerangue, lembra do meu amigo Zé Hugo? Tadinho, ele morreu no bumerangue em Ibirapuera. Zé Hugo morreu em Ibirapuera. Fala com o ouvinte, mano, o cara quer falar contigo, respeita. Ô, Renato! Opa! Sobre o jogo de hoje. Sobre o jogo de hoje. Qual o seu percentual aí? Tá rezando, tá orando ou você fala, não, entregou pra Deus? Pô, cara, eu tô mais na situação aí de entregar pra Deus mesmo. Aqui tá complicada aí a situação. O time do Santos é muito bom, né? O time tá ajeitado, tá entrosado, é um time rápido. E nosso time também tem aqueles pontos, né, de altos e baixos lá, que é o querido Luiz Eduardo lá. Hoje também o Thiago Mendes, que é o melhor ali do meio campo, não joga. Acho que vai ficar meio complicado, né? Verdade. E ontem teve a eleição. Leco é o presidente agora. Qual a sua opinião? Olha, eu espero que ele possa fazer aí uma revolução no São Paulo, né? Acho que é meio difícil assim a gente pensar assim por causa da política, porque política é complicado, não só no São Paulo, como no Brasil, em qualquer lugar, né? Quando se trata de política, infelizmente, trata-se de interesses, né? E aí fica... Muitas vezes o interesse pessoal fica acima do interesse institucional, mas vamos ver, né? A torcida que melhore. É, o Leco tem chance de escrever o nome dele na história de São Paulo, né? Porque ele tá pegando aí um clube num vindo de um presidente horroroso, de uma gestão terrível, né? E ele tem a chance de que, se ele colocar em prática uma modernização de gestão, né? Se bem que vai ter muita dificuldade, porque a parte financeira de São Paulo é terrível, né? Tá... São Paulo tá pobrinho, pobrinho, pobrinho. Que livrou a cara aí que entraram aí uns 17 milhões aí do Campeonato Paulista agora. Que eu acho que ainda vai dar um fôlego aí pra pagar compromissos aí, pelo menos salário até o fim do ano. Acho que vai dar. É, mas o São Paulo tá tão pobrinho, rapaz. Vai ter que saber administrar muito bem esse dinheiro. É, tá complicado. Eu tenho que aparecer mais uns 3 Lucas lá pra ver se resolve a situação. É. Puta. 270 milhões é grana, hein? É, a esperança pra você tentar amenizar isso aí seria, no caso, o tal do aquele fundo creditório lá, que diz que se montar o fundo aí, dizem que um dos investidores seria o próprio Abílio. Mas ele tem que ver credibilidade na história, na montagem do fundo. E tem que sair do banco, né? Hã? Tem que sair urgentemente. Tem que sair. Não tem outro jeito. É que é complicado. Você, como São Paulino hoje, imagina se você fosse milionário aí, tivesse várias empresas, etc. Você investiria num fundo desse? Não, então. É, primeiro você tem que tentar montar uma gestão que dê uma credibilidade, né? Então você vai ter uns meses aí que vai ter que montar um sistema de governo dentro de São Paulo que passe credibilidade para o mercado, né? Mostrar seriedade, que com seriedade... Aqui foi feito um estrago danado. É uma coisa que se perdeu, né? É. Então, assim, esse crédito aí, o São Paulo agora não tem essa credibilidade, vai ter que recuperar o caminho perdido. Depois, quem sabe, né? Isso demora, né? Rapaz, mas você não pode errar. Você não pode errar. Você não tem, o São Paulo não tem tempo pra errar. É igual o Paulo Nobre. Você pode ver, ele colocou o dinheiro, mas ele comanda o brinquedo, né? O Paulo Nobre, pum, mas o brinquedo é na mão dele. Como um cara vai dar o dinheiro e não comanda o brinquedo? Eu coloco as pilhas no teu carrinho em controle remoto, mas não comando? Aí é difícil, eu penso assim. O cara até pode dar, mas tem que estar com o dinheiro, o bagulho dele, pô. Vocês chegaram a ver a informação, Sombra, que a televisão, no caso a Globo, já tá tentando negociar com os clubes. É o direito de transmissão até 2020. Isso. Todos os clubes, eles já têm o direito segurado aí pela televisão até 2018. Eles já estão propondo uma renovação para 2020. Mas a própria televisão falou que, diante do momento de dificuldade que o país vive, eles estão pensando em reduzir o que os clubes arrecadam hoje em 25%, a proposta de renovação, mas eles já dariam um adiantamento aí, teoricamente, bacana. Porque em algum momento o clube vai ficar com o pires na mão no futuro, gente. Então, diante das dificuldades, tem clubes que estão achando legal. Porque você recebe uma bolada agora e amanhã. Falam até em antecipação de 30 milhões de reais. E amanhã, e o dia de amanhã? Alguns clubes aí, os caras vão ter essa condição de pegar 30 milhões na mão. Mas é que tá, aí repassa a naba pra próxima administração. Mas, mano, dinheiro pra futebol é um saco sem fundo. Se você der 100 milhões, os caras vão gastar os 100. Se você der 50, gasta 50, você der 500, 500. Pior amigo, é ficar refém da Globo. Vai ficar refém da Globo. Mas é que tá, cara. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, a situação do São Paulo, tudo que ele precisa é de 30, de 40, de 50 que venham. Mas, igual o São Paulo tá cheio aí, hein? Todo mundo precisa. Tem vários clubes nessa mesma aí. Precisa, vai pegar Vasco da Gama, Galo, Cruzeiro. Tá cheio de clube com dívida enorme. Do São Paulo, no caso, é a pior, que é a dívida bancária. Essa come-se pelo juízo. A do São Paulo, meu, é terrível essa dívida aí. O modelo da dívida do São Paulo é terrível. A dívida bancária é de quanto? Ah, se eu não me engano, aí falam em 180 milhões de reais. Os juros, mano. Juros são muito 180 poderosos. Mano, é que nem você compra aí um imóvel, todo mês você tem que bancar lá, né? Você faz aquele... Amortização e juros, né? Amortização é 20% e juros 80%. 80%. Então você fica todo mês pagando um aluguel. Correndo atrás do rabo. Falam aí que o São Paulo paga 8 milhões por mês para banco, entre juros e amortização. Oito! Então, são duas folhas, salariais. Salariais do time por mês. Eu fiz bom negócio. Só pode, oito com o elenco só e pode, oito com o banco. Só pode pagar mais ou menos isso com o elenco? É o que fala. Eu acho então. Que agora caiu um pouco, mas é. Paga uma fortuna. É embaçado. Olha, segunda-feira à noite, lá no programa da Fox, o Roberto de Andrade foi lá. Ah. Ele falou, presidente do Corinthians. E olha que o Corinthians tá bem, hein? Ele falou que pra arrumar o que foi feito na gestão do Mário Gobi, o Corinthians até 2017 não respira. Acredito. Dito por ele. Ele falou, olha, a previsão, RG, 2017... começar a respirar, que até lá não respira, não. É o mesmo tanque de oxigênio para todos. É. O do Santos falou que em 4, 5 anos para arrumar a casa. A gestão do Odílio, é? O do Corinthians, 3, 4 anos para arrumar a casa. O do São Paulo vai ser 3, 4 anos para. Meu, é o mesmo. É 3, 4 anos. Falando de oxigênio. Se não fizer, sim, loucura. Sim, sim. Exatamente. Sim, por isso que eu falei aqui, que eu tinha informação. Falei isso na segunda-feira. Isso caminhando direitinho, nadando direitinho. Então, é por isso que eu falei na segunda-feira aí. O cara falou pra mim, os medalhões vão embora, não vai repor medalhão, o Doriva vai embora, vai trazer outro treinador barato, não tem milagre. Mas não. Olha, eu vou dizer uma coisa, esses clubes eles são muito mal administrados, é um absurdo. Você pega aí, por exemplo, vamos voltar aí a gestão do JJ, o São Paulo chegou, se eu não me engano, a ter faturamento anual de 240 milhões, por exemplo. Vamos dividir isso aqui por 12 meses. Um clube, meu, faturando em média 20 milhões por mês. Como que um clube de futebol não sobrevive com 20 milhões de reais por mês? É um absurdo! Mas é um absurdo! Mas é a conta que foi feita lá. Gente, 20 milhões! Você consegue montar um bom elenco, gastando seus 6, 7 milhões. E quando a gente fala em montar um bom elenco, não significa contratar estrelas. Significa ter gente competente e olho clínico para montar um elenco, às vezes, com jogadores às vezes até mais baratos, mas de boa qualidade. Às vezes você tem uma ou duas estrelas, aquele que custa mais caro, que é normal, né? Você tem os estrelões, o cara que chama a mídia, etc e tal. 20 milhões por mês! Mas aí você para e pensa, Sobral. O São Paulo ele tinha aí uma folha salarial de 8. Se pagava mais 8, tá certo? De juros e amortização bancária. Sobra 4. Tem aí manutenção do Morumbi. A parte social do clube parte que social. Deve ser deficitária. Cotia. Pois é. Sim. Tem todo um ações outro custo trabalhistas. A conta não fecha, velho. Então, mas onde está o erro? Mas não fecha porque não tem a administração correta. Você não faz uma administração correta, aí você vai ter que buscar o tal dos 8 milhões emprestados. É a gestão. O Santos, é um absurdo. O Santos foram feitas as contas lá. De 2012 para cá, faturamento com venda de jogadores da base de quase 450 milhões. Como é que o Santos pode estar numa dívida dessa? Mas eu acho que o Abílio Diniz, nesse caso, ele vai ser produtivo para o São Paulo. Porque por mais que ele não tenha, Sombra, um rótulo ali, um cargo fixo, mas ele vai ser um consultor do leque, teoricamente. É um cara que vai mandar, mas não vai ter o rótulo, não vai ter o cartão de visita. Mas, RG, fora a experiência que esse cara tem, tá certo? De conselhos que ele pode dar ao clube. E o que ele não vai trazer, Sombra, em termos de credibilidade para o clube também? Abre portas. Abre portas, cara. É um cara que tem livre trânsito aí no mercado financeiro. É um cara que ele tem contatos tanto dentro quanto fora do Brasil. Benjamin, é um cara que ele agrega, velho. Mas aí tem uma outra questão aí. Sim, mas ele agrega. Ele agrega, mano, eu concordo. Só que o problema é que é o seguinte, não tem mágica. E a gestão? Ele não tem mágica. Não, mas eu não tô falando que vai ser de um dia pra noite que ele vai acertar as coisas. Eu vou te falar, o Paulo Nobre agrega, o Paulo Nobre agrega, mas ele agregou botando um dinheiro. Eu recebi até informação agora que o Palmeiras também tem, a federação também vai adiantar pro Palmeiras os 17 milhões, o Palmeiras pega esse dinheiro, o Paulo Nobre vai levar pro COF pra falar o que vai fazer, porque o Palmeiras hoje não precisa dos 17 milhões. Agora, o Abílio ajuda muito no São Paulo, mano. Sim. O problema é que o problema do São Paulo hoje, além de gestão, é financeiro. Ah. E não tem mágica. Rogério Ceni para, o São Paulo não vai receber nada por isso. Mas também já economiza um alto salário. Luiz Fabiano, idem. Então, vai. Sim, mas o São Paulo. Mas, sim. São, pela conta que o cara me falou. Um pau e meio, não, o que o cara me falou são 20 milhões no ano. Então. Entre Rogério, Pato, Luiz Fabiano. E talvez o Ganso. Talvez o Ganso. São 20 milhões no ano. Mas precisa de dinheiro, mano. Vai tirar da onde? É 20 milhões, você vê, são 2 meses e meio de banco, né? É. Ou seja, não é nada, praticamente nada. É que o Abílio, mano. Pra você ver, o que o cara pode fazer? Não, o que ele pode dar, por exemplo, que ele pode dar instruções. Pode não, dar instruções o Abílio sim. Mas tô falando o seguinte: o problema do São Paulo hoje, além de gestão, é grana. É quem é que o Paulo não tem. É quem é que vai não botar, vai ter. É quem é que vai botar a rolha dentro do barco, velho. Que a água já tá subindo. Fundo. Esse mano, é o problema. Mano, fundo pra futebol. É fundo perdido. Ninguém que montou fundo em futebol ganhou dinheiro. E quem põe o dinheiro em fundo de futebol afunda junto com o fundo. A Bíblia não vai botar dinheiro, mano. Não, não é que ele vai botar, RG, mas só o nome dele ali estampado. Sim. É um cara que traz. Mas o São Paulo precisa tirar essa água de dentro do barco, velho. Diga aí, Renato. Tem muita água ali. Então, mas aí é uma questão importante também, que o Mano citou aí até o Abílio Diniz e tudo mais aí. É, mas será também que vai ter interesse da diretoria de São Paulo em seguir aquilo que o Abílio vai falar? Porque o CEO lá, o Alexandre lá, que até ligou aí no estádio, Alex Bourgeois, ele tinha elaborado um plano de gestão tal que tirava o poder da diretoria, né? Trazia profissionais para exercer essas funções. Uhum. E todo mundo foi contra. Então, assim, até que ponto também ele vai conseguir implantar as ideias que ele acha interessante? É, aí tem aquela questão, nisso que você está falando, tem um outro detalhe. O Leco sempre foi o sonho dele, né? E todo mundo sabe disso. É o sonho de ser presidente de São Paulo, claro. Ele, acredito que muitos lá dentro, né, devam ter esse sonho. Ele, de alguma forma ou de outra, conseguiu realizar. Né? Teve a época que foi traído, que o Sérgio foi traído, não sei o que. Bom, hoje está lá o homem, ele é o presidente. O Leco é a raposa velha, tá? O cara não é nenhum bobinho nesse negócio de futebol. Então sabe muito bem como administrar, sabe muito bem como contornar. No meu entendimento, é o cara certo para essa ocasião do São Paulo, né? Porque é o cara que realmente vai pegar todo esse imbróglio aí e vai sossegar. Tem o cara e vai ter o Abílio como um aliado, né? Ele não vai ter o Abílio... Não acredito que vai ser o Abílio que vai ficar dando ordem. Vai ter o cara como aliado. Porque o Leco, ele é extremamente raposa capacitado para isso. Vai fazer parte da linha de frente. É, imagina. Pô, vai pra lá tomar um café, encosta o carro lá, vai tomar um cafezinho, bate um papo segue a vida. E aí, o que você acha disso? O que você acha? Qual é o caminho a seguir? Dá as dicas? Por aí mesmo. Ô, Renato, palpite pra hoje, cara. Tá, antes só de eu dar um palpite, queria fazer uma pergunta aí pro Benji aí. Faça. Estou bem informado aí. Uma pergunta fácil, que hoje ele disse que tá com sono. Não tô. Estão especulando aí que acho que teve até uma declaração do Aidar que disse que tava até fechado já com o Lugano pro ano que vem. Sabe de alguma coisa? Informação que voltou Lugano. A informação que eu tinha até segunda-feira é que não existe a menor possibilidade. Não, é que soltaram, hein? Onde que foi. Não sei se foi no PVC. Que o Aidar teria espalhado por aí que ele já tinha contratado o Lugano. Desde setembro, não é isso? Bom, esse cara é meio doido, eu não duvido. Bom, aí, hoje lendo o blog do Vitor Birner, o Vitor Birner escreveu que São Paulo não contratou o Lugano, mas que é o Uruguai. Aí o Birner escreveu o seguinte: no dia seguinte à agressão de Ataíde Gil Guerreiro, Carlos Miguel Aidar pensou em uma estratégia para tentar melhorar a sua popularidade. Falou para algumas pessoas influentes da agremiação que havia acertado a contratação de Diego Lugano. Queria que a notícia chegasse à imprensa e gerasse reação positiva de quem torce pelo clube. Naquele momento, a quantidade de informações ruins sobre sua gestão era enorme, e a insatisfação de conselheiros crescia. Uma dessas pessoas que foram, entre aspas, informadas nessa tentativa de o ex-presidente plantar a notícia, é amiga do uruguaio, e ligou para confirmar. Recebeu a seguinte resposta do Lugano, abre aspas: não acertei nada. Me mandou um e-mail sem pé nem cabeça perguntando quanto eu queria ganhar para jogar no São Paulo. E nem respondi, fecha aspas. A informação que eu tenho é que o Lugano não vem. Essa é a informação que eu tenho. Agora, se amanhã, outro dia me falaram que o Lugano falou que jogaria até de graça, que é um marketing, repito, o amigo Renato, o que a pessoa me disse falou que não existia a menor possibilidade do Lugano. E quando eu perguntei do Muricy também, a volta, ele falou a mesma coisa pra mim. São Paulo não tem hoje condição de pagar o salário do Muricy. O Muricy eu acho que é até um tiro no pé também, porque ele É um cara que ganha muito, muito dinheiro, né? Ó, eu vou dizer um negócio pra você, um negócio que eu concordo com o mano. O Lugano, mas é um baita de um cara legal. Meu, o Lugano é um dos caras... Você faz ideia como esse cara é gente boa. Ele é simples. Todo mundo fala, né, mano? Meu, ele é simples, ele é um cara do bem, ele não tem estrelismo. Cara, atencioso, cara, gente boa. É um jogador que todo mundo queria ter tido na sua história. Não, o cara é gente boa demais. E realmente que ele tem uma paixão, que ele tem uma paixão pelo São Paulo. Pô, o cara adora o São Paulo. Mas, gente... Gente, São Paulo, o São Paulo não precisa do Lugano ano que vem. Questão de brincadeira. Ah, mas será que ele é pior que o Luiz Eduardo? Mas não é questão de ser pior, você não pode imaginar isso, cara. Você é melhor que o Luiz Eduardo. O Lugano tá com 35 anos. O Lugano já nos últimos anos passou pela Suécia, sabe? É, anda pra frente, cara. São Paulo já tem... São Paulo tem o Rogério Ceni com 41 que tá parando, sabe? Precisa começar também... É, dá uma... Eu não vejo essa necessidade toda hora. Precisa ter uma referência. Referência do quê, cara? Também referência. Acho. Traz um treinador bom, monta um time, revela jogador. Tem que começar a criar uma nova história, que uma coisa não impede a outra, viu? Mas eu não vejo. Eu, olhando de fora... Uma coisa não impede a outra. Você revelar jogadores não impede de você ter um cara... Mas pra que o Lugano? É que o Lugano, ele passou pelo São Paulo há 10 anos, né, Sombra? Eu sei. Gente, que ele não vai ser o Lugano de antes, não vai ser nunca. Claro que não vai. Eu contrato o Lugano pra ser gerente de futebol. Mas eu acho que o Lugano seria importante. É o cara de vestiário, é o cara do dia a dia. Contrata ele pra gerente de futebol. Pronto. Vai que o Milton Cruz vai pro México, traz não, o Lugano. O Milton não é gerente de futebol, não, né? Não. Falta. Se o Milton Cruz vai pro México, traz o Lugano. Agora, pra jogar hoje, cara. Ó, eu acho que falta muita sombra, boa vontade também por parte dos clubes. Se você parar pra analisar, na América do Sul você pode arrumar um outro Lugano. Por exemplo, o Corinthians, ele foi buscar o Gil, que tava jogando no futebol francês, o cara tava esquecido lá, e o Gil, ele chegou no Corinthians exercendo uma liderança que muitos não tiveram, que já estão lá há mais tempo. Entendeu? Então o cara, ele é de dentro do jogador. É natural. O cara que nasce pra ser líder, RG, ele não precisa desenvolver a liderança. Ah, ele já é um líder. Ricardo Oliveira, quantos anos passou pelo Santos e voltou? Mas, João, se você analisar, por exemplo, o contexto do Corinthians, acontece o seguinte: o Corinthians, ele tem as suas referências. O Tite é uma das grandes referências. Então você passa a ter uma referência no banco. Você tem uma identificação do torcedor. É aquela muleta que o torcedor sente. Não, mas o Tite tá lá. O Corinthians repatriou um Elias, que quer queira, quer não, é um jogador com a identificação do Corinthians. O Corinthians manteve o Ralf, que é um jogador identificado com o Corinthians. Então, naquela sinergia que rola entre torcida e time, você às vezes precisa ter os seus símbolos de identificação, entendeu, mano? É o meu ponto de vista. Não, sim, você precisa ter aquele jogador que ele faz um elo entre o torcedor e o time. É aquele que chega, por exemplo... Quando você olha pro banco do Morumbi, eu não tô discutindo quem gosta ou quem não gosta, mas o cara vai dizer, não, olha, o técnico é o Muricy Ramalho. É diferente de você chegar amanhã, no ano que vem, e olhar pro time e você não ter o Rogério Ceni no gol e você tem um Guto Ferreira no banco. É complicado. Entendeu? Não tem história é no complicado. Clube. Então, às vezes é uma questão até puramente psicológica. Pode ser que aqueles que estão envolvidos, o técnico, o Guto Ferreira e o Renan Ribeiro, por exemplo, ou o Doriva e o Renan Ribeiro, ou o Doriva e o Denis, pode ser que eles vão fazer a mesma produção. Na prática, vão produzir a mesma coisa. Mas o fator psicológico de você chegar e olhar, não, mas o Muricy tá lá, não, ah, mas o Lugano tá lá. Você entendeu? É o fator psicológico, não só até do torcedor, como é a questão vestiário. Ou vamos negar que a vinda do Muricy foi muito mais um fator psicológico do que prático. Sim, com certeza. De desempenho mesmo, você entendeu? Pela representatividade que ele tinha. O que o Muricy fez no time, por exemplo, de tática, etc e tal, que ele conseguiu salvar o São Paulo? Não, criou uma sinergia torcedor, time, volta de Muricy, que criou um embalo. E o jogador falou assim, rapaz, é o professor que tá aí, é o Muricy... Torcida tá acreditando pra caramba. Aí vem toda aquela avalanche psicológica pra cima do elenco, falando assim, porra, a galera tá acreditando. É o Muricy que tá lá. É diferente o Muricy chegar e o Doriva chegar. É complicado. Mas é que eu acho que é complicado, Sombra? Por exemplo, trazer o Lugano hoje, eu acho que na parte técnica... Concordo. Não ganha nada. Absolutamente nada. Concordo com você. Não ganha, mas também não perde, viu? Então, mas aí que tá. Essa é a questão. O pior é que não ganha e não perde. Mas aí você coloca um jogador, Sombra, que foi vitorioso em 2005, ali, quando jogou com o Pavão. É que vai apagar um pouco da história. Você pode jogar, talvez, aí. Não vou dizer no lixo. Mas pode. Ô, amigão, você não sabe. Você não sabe o que é ter um jogador ali que é querido pela torcida num momento difícil, Motinho. Lógico. O cara começa xingando. O cara xinga todo mundo, velho. Xinga todo mundo. Os caras já não xingaram o Rogério Ceni? anos já, pô. Ô, Renato. Já xingaram o Rogério, o Luiz Fabiano, todos eles já foram xingados. Os caras esquecem. Esquecem rapidinho. Não xingaram o Marcos no Palmeiras? Ô, Renato. Quando ele falhou naquela época, chegaram a xingar sim. Você gostaria de... Chegaram a xingar o Marcos. Eu não lembro não, hein, do Marcos. Xingaram o Marcos sim. Não, mas eu não lembro. Xingaram o Marcos sim. Ô, Renato, você gostaria de ver o Rogério ser treinador de São Paulo no que vem? Não, porque ele vai entrar numa fria, cara. Aí é diferente, entendeu? Porque eu não vejo ele com essa plena capacidade para exercer essa função hoje no São Paulo. Ele vai entrar aí no, como um novato na área, entendeu? É. Aí é completamente diferente. Ele no gol, ele renovaria mais um ano e jogaria tranquilo. Porque todo mundo já sabe do potencial e da capacidade dele. Agora, como treinador, ninguém conhece, né? Ah, mas tá na hora do Renan Ribeiro, do Denis... Não, sim, concordo. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte... É, com a situação de treinador é totalmente diferente. Concordo. Diferente. Renato, valeu o papo, cara. Obrigado pela audiência. Imagina. Abraço. Falou, abraço. Alô, velhinho. É, Estádio 97, no oferecimento do Consórcio Honda. Promoção chegou a sua vez. Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também oferecimento de Acer, construindo com valor. Itaipava, futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para o vestibular 2016. E se você ligar aqui no Estádio 97 e disser só Bozano tem um jeito de garoto e garante a diversão do meu filho, ganha um kit Bozano e um par de ingressos para Kidzania. Agora, o Narigudo vai falar da BV Financeira. Vamos falar da BV? Leco. Só pra mudar. Lá, eu tenho uma pergunta pra fazer. Quem é o presidente de São Paulo atual? Leco. Olha só, amigo. O ano tá acabando. Não, então peraí, vai. Faz tempo que a gente não faz o coral de manos. Olhando pra cá, vai. Ó. Gente. Calma, ó. Um, dois e já. Gente. Só um minuto. Ô, Rudy, por que você faz esse biquinho? Concluir? É, pra imitar ele, é uma imitação mais performática do que de voz. Ah, entendi. Faz a carinha aí. Aqui, ó. E a corrinha. Você é super doce, mano. Parabéns. Você experimentou? Ah, você já provou? A gente tá ficando. Ah, vocês estão ficando? A gente tá ficando, olha aí. Ah, foi uma vez. Cuidado, hein? Você bota uma letra nisso aí. Uma vez só. Aí chupa, o mano entra na brincadeira, velho. É, bota uma letra nisso aí. Aguinaldinho. Bora, gostosa. Se você... Oh, olha, ela está nervosa. Você fica com o de mel. Depois só de mel. Se o Domênico fosse uma abelha, o que você faria? Eu faria assim, ó. E picaria com o rabo. Porque assim que a abelha pica. Ela perde o ferrão, deixa dentro da pessoa. Morre, né? É, morre, e a outra pessoa fica com prazer. Mas morre, né? Morre de tesão. O ano está acabando, o seu dinheiro. O seu dinheiro está acabando junto com o ano, Dudu? Meu dinheiro já foi. Mentira. Acabando, João. Já foi. Preciso da BV urgente. Então, olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você, hein? A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e ainda sobra até pros presentes da família. E olha, ela está sempre ao seu lado. Pode passar em qualquer loja da BV. Tatuapé, Ipiranga, Lapa, enfim, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue agora, 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas olha, presta atenção, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal, hein? Use o crédito de forma consciente, bebê, bons negócios pra você, Chuck. Ô, Sombras. Oi, vó. Fala aí que se quiser. Fala, eu, vó. Eu trouxe aqui o Zé Roberto, ele vai fazer a preleção do jogo hoje. Cadê o Zé Roberto? Tá aí, o Zé Roberto? Tá. A torcida tá aí que vai ouvir a preleção a hora que der aí. A torcida ou o time? É porque eu tô no vestiário e eu vou falar com eles agora. Todo mundo aqui antes desse jogo contra o Fluminense. Você, Fernando Praz, amém. Egídio, eu tenho uma dica pra você. Tudo que vai e volta, bestado, pelo amor de Deus. Jaquisu, você viu o que o Vitor Ramos fez? faz o contrário. Vitor Hugo, boa sorte. Lucas Barro, não sei se é assim que fala o seu nome. Pelo amor de Deus, já estamos sentindo falta do Leandro Pereira, pelo amor de Deus. Marcelo Oliveira, meu querido, eu acho que você não conhece nada de carro. Porque o Lucas não é volante, seu abestado, pelo amor de Deus. Jesus, vem aqui, meu amigo. Eu sei que você andou pelas águas, mas passar por dentro de um ser humano é muito mais difícil. Toca a bola, pelo amor de Deus. Amaral, Amaral, pega aqui no meu crucifixo e vamos orar. Eles são os Lannister e nós somos os Starks. Pô, irmão, eu não sei o que quer dizer Lannister. Egídio, isso aí eu quis dizer que eles são o Darth Vader e nós somos o Jedi. Ô, Zé Roberto. Bate no peito do amigo do lado. Só não bate muito forte, porque as coisas, todo mundo se machuca fácil aqui, pelo amor de Deus. Bate no peito e fala, o Palmeiras é grande. Vamos lá ganhar do Tapetense, Palmeiras. Ô, Zé Roberto. Vamos, ô, vamos. Zé Roberto, peraí, Zé. Fala. Ô, Zé Roberto. Zé, nóis, queria... Zé. Vamos, Zé. Roberto. Zé Roberto. Fala, por favor, fale só de novo. O que você falou pro Gabriel Jesus? Gabriel Jesus, vem aqui, eu acho que você não ouviu. Você tava com esses negócios no ouvido, ouvindo pagode, não ouve mais isso. Jesus, você que andou pelas águas, mas passar por dentro de um ser humano é muito mais difícil. Toca a bola, pelo amor de Deus, pro cara do lado. É boa, isso, vamos, Palmeiras. Vamos, Palmeiras. Domênico, você acredita? Lógico. Então, obrigado. A gente vai ganhar de 3-0. Tomara. Estádio 90 é sensacional. Estádio 97 tem oferecimento de Recubriplast e impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Galera, o negócio é o seguinte, todo mundo aqui é 100% fanático por futebol, concorda? Sim. Então, a gente vai fazer uma brincadeirinha valendo umas Itaipavas. Opa, gostei. Vamos lá, só vamos que lá. Quem errar primeiro não ganha. Quem errar primeiro não ganha, então combinado? Beleza, combinado. Tem que falar nome de jogador que não comece nem com a letra S, nem com a letra C. Um de cada vez. Tá bom? Vai ter que ser rapidinho, né? Pode vamos ficar lá. Pensando. Rapidinho. Né? Eu começo, vai. Zico. Pato. Elias. Zé Roberto. Cafu. Puta que... Cafu. Cafu português. Eita, né? Vai ficar sem Itaipava. Até no merchan, velho. Até no merchan. Me desculpa aí, eu sempre joguei esse jogo. E era assim. Quem errava, quem bebia. Você tá louco. Até no merchan, meu. Quem erra tem que se dar mal. E com uma latinha de Itaipava na mão, impossível ficar na pior. Se você também tem uma roda de amigos que só sabe falar de futebol, fica ligado que a Itaipava está com uma série de surpresas pra você. Quem sabe você não é surpreendido também, hã? Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Beba com moderação. Ô, estranho, você tá tão quietinho, estranho no ninho. Eu tô escutando aqui. Ele tá assustado. Mas como tá tudo muito tranquilo pro teu time, tranquilo em excesso, porque ano que vem o Corinthians vai ter o apoio do Portuga e a coisa vai mudar. Vai, Corinthians! Bora, vamos ser bicampeão da Série B. Eu queria fazer uma pergunta pro Domênico. Opa, faça. Domênico, você tá... Eu escutei hoje numa rádio que o Palmeiras vai fazer uma proposta para adquirir o estádio da W Torres. Você sabe alguma coisa disso? Não, eu tinha aquele boato do Paulo Nobre tentar comprar, né? Eu escutei que ele vai fazer uma proposta para comprar o Palmeiras, não, né? Vai fazer uma proposta para comprar o estádio da W Torres. Bom, a única informação que eu tinha é que o Paulo Nobre parece que estava se reunindo junto com o pessoal lá da financeira, para poder viabilizar uma proposta para comprar o estádio, mas tava só em... Não é comprar o estádio, hein? Não, comprar a parte da W Torre. O estádio... O estádio já tá... será do Palmeiras. Não, está aqui 30 anos, é a parte do arrendamento. A parte do arrendamento, Benjamin, a parte desses 20 e poucos anos que faltam, né? Eram 30, deve faltar um pouquinho menos. Não, deve faltar só 28. 29, 28, por aí. Então essa parte aí que o pessoal... Porque foi um papo que rolou de que o W Torre lá, ele tava com um problema sério aí de caixa, não sei se é verdade ou não, mas é o papo que rolou na internet, que rolou em sites, aquela coisa. E aí, o pessoal sabendo disso, quando o cara tá com problemas de dívidas, às vezes ele tem alguns bens que acabam sendo vendidos por um valor até menor, né? Agora, não sei, né? Eu não, de fato, assim, de concreto, não tenho essa Mas no final da obra, Domênico, principalmente no que se diz respeito ao acabamento, a diretoria do Palmeiras aí, assim como a diretoria do Corinthians está brigando também agora, nos próximos dias aí, semanas ou meses, a diretoria do Corinthians vai entrar com processo, mas é com relação ao acabamento. A W Torre, quando foi entregar o estádio também... É, a diretoria do Palmeiras alega que o acabamento não foi aquele que foi combinado. É, se não tiver, eles começaram meio que, tudo, né? Que economizar em determinadas matérias-primas ali. Então aí pode ser abatido também, né, mano? Aí a diretoria do Palmeiras já ficou meio pé da vida, porque já tinha aquele embrólio daquele negócio das cadeiras, e a W Torre não tinha concluído 100% da obra, assim como a Odebrecht também não concluiu da Arena Corinthians, e a Odebrecht falou que não faz mais nada, e o Corinthians alega que não está 100% ainda, enfim. Então, mas vamos lembrar que são valores realmente muito grandes. Ô, Domênico. Não é assim, ah, vou comprar a minha casa, tem, né, mano? O Nobrinho tem, mano. A minha casa. O Nobrinho tem, Domênico. Né, a gente vai comprar a casa aí. O tal. Nobrinho banca. São valores que giram aí em torno de 500.000, 400.000, é muito, muito rico. Lá é coisa de milhões. Chique. Milhões. Ô, Domênico, Do Corinthians até bi. Do Corinthians vale bi 200. Não, o estádio do Corinthians vai comprar por isso, né? Não, mas o estádio do Corinthians custou 1.200. Mas o Palmeiras tem certeza que deve custar. Se for vender hoje, quanto que não vale? Ô, Domênico, você ficou sabendo lá que o estádio do Palmeiras não tá legal pra jogar? Hoje? É. Eu vi uma foto, o Rudy me mostrou, não sei se... Era uma, não sei que foto, se foi de domingo, depois do show ou segunda-feira. Não, mas diz que não tá bom porque se ficar um tapete, Fluminense vem que rola. É verdade. Não, acabou de... O Soma até brincou aqui e falou, é verdade, sensacional. É bom que fique ruim, então, né? É verdade. Oh, mas dependendo de como tiver o gramado, Domênico, é que eu acho que o gramado vai estar bom. Vai estar. Mas se não tivesse, valeria mais a pena jogar no Pacaembu do que jogar lá, né, cara? Porque querendo ou não, o gramado é o principal para que o jogador possa exercer atividade, velho. Ou não? Sim, com certeza. Mas acho que... Pode ser que esteja só manchado, né? Queimado por causa do pau. Pode ser. Eu não sei como é que funciona esse negócio de show, como é que eles fazem. Como é que eles colocam aqueles tatumes em cima do gramado? Não dá pra saber, né? Ô, Mota, eu tenho a escalação ideal aqui pro São Paulo ganhar hoje, tá? Já tem? Já tenho, né? Então fala a escalação ideal São perfeita. Paulo aí. Ideal pro São Paulo ganhar hoje. Agora é o que você perguntou. É. Chegou a informação pra mim aqui. É o quê? A informação é a seguinte. É. Sobre a arena? O Paulo Nobre tinha feito uma oferta... Aqui. O Paulo Nobre fez uma oferta de 880 milhões. 880 milhões. O Palmeiras, né? Que é isso aí? O trato feito? O W Torre. Hã? Parece trato feito, né, meu? Mas é isso aí mesmo, mas é bem por aí. É o acordo, pô. O Walter, 1.300.000 ele queria. Um bi. Desculpa, 1.300.000. Eu adoro um bi. 1.300.000, o outro 880. Precisa ver como é que vai ser. Então a proposta foi feita mesmo. Briga boa essa aí. Foi feita mesmo. É uma briga. Foto do gramado agora aí, ó. Ó, tá assim, viu? Tem catapora no gramado. Cara. Catapora dá pra jogar. Bom, vamos lá. Vamos a mais ouvintes no ar. Oferecimento de BV Financeira. Precisando de ajuda pra pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também oferecimento de Honda, consórcio Honda. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio. Pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Alô. Que coisa, hein? Alô. Alô? Alô, Dodô. Alô? Quem fala? É o Frank. Fala, Frank, tudo bem? Ô, Domênico, mais ou menos, cara. Que isso, velho? Opa! Tá com a fralda cheia? É, bem por aí. Fralda cheia, velho? O que foi? Você é parmeirense, então? Muito. Ih, rapaz, ó. Nós, velho. Nós. Cara, tão nervoso. Eu sou o Frank Mariano, galera. Prazer falar com vocês. Ah, dos bonequinhos do Mano. Você que criou os bonequinhos do Mano no passado. E foi você que caiu lá, entrou embaixo do ônibus e não morreu, não foi? Foi, eu sou um... Sobrevivente. Um Highlander. Kruger, Jason Voorhees, eu sou tudo que é de... Mas esse acidente aí deixou alguma sequela em você? Não, graças a Deus não, mano, tô de boa. Como você é ruim, mano, você deseja o mal pro Jôsso, mano, já torcendo pra uma sequela. Não, você é um cara agorento, cara. Não, e foi um companheiro dele, um motoqueiro, né, que ultrapassou a 80 por hora, sendo que era pra estar a 50. Ultrapassou. Aliás, você criou os bonequinhos, se tivesse a venda no site do Estado 97, seria sucesso. São muito bons, mas ele não desfrutar. Se você fosse criar um boneco do Mota hoje, qual seria o boneco? É o Mota Esgoto. Isso. Ah, não, aí não. Por quê? Se Mota Esgoto, tadinho. Por quê? Que o esgoto guarda? Não. Guarda as tartarugas ninjas. Foi mal. Que burro. Aí você foi mal. Aí você foi mal, hein, velho. Não, mas eu gosto do Motinho. Imagina, eu tô vendo. Imagina se não gostasse. Deus for fã, como dizia antigamente aí. Não, o Motinho é gente boa. Peraí, o Moto, que eu falo com você. Você tá vivo ainda? Tô, Moto. Ô, mano, joga a praga direito, mano, da próxima vez. O Moacir cantando no fundo, maravilhoso. Vamos, Cadastro. Idade? Ô, meu velho, manda a idade, vamos lá. Tô com 36. 3.6 RG hoje, hein? Comecei a ver o estádio com 20, hein? Caraca, velho. Sério? Qual que é o nome dele? Frank Mariano de Souza. Frank Mariano. Francamente falando. Valeu! Como é que é, RG? Francamente falando. Ah, você sabe, parece que o Silvio Santos. É francamente. Tem um programa chamado Falando Francamente. Só vai no primeiro bloco? Ah, desculpa, aqui, desculpa. Ah, eu recebi um vídeo. Elas gostam ainda, Carlos Alberto. É impressionante, RG. A vontade mas de tem que ter, corno, o Domênico, é um combo. Mas vai enfiar a mão mais gostoso na senhora, orelha, velho. Vou botar seu chamado no intervalo, hein? É um senhor, é ridículo. Pois é, Domênico. É aqui no Largo do Socorro. Zona Sul. Socorro. Ô, meu velho. E vai pedir socorro hoje, velho? Olha, eu já fiz, eu tô igual o Sombra, na outra reencarnação quero odiar futebol, viu? É melhor, né? Ô, Domênico, faz tempo que eu não sentia isso, essa adrenalina, sabe? Pô, cara, por um lado é bom, entendeu? É, porque nós estamos disputando título, né, filho? Então, quanto tempo, Domênico? Desde 2012, né? 2008, 2012, aí. Exatamente. Bem que o Domênico falou, viu, Portuga, aqui. O melhor é não disputar título, não passe nervoso, você tem razão. Eu jamais falei isso. Só que lembro o seguinte, quando... Eu cansei de ver meu time disputar. Quando tu venceu... Era Betinho. Marcos Assunção na falta e um time horrível que venceu. E você ganhou. Claro. Porque ô, Domênico, a questão, cara, assim, hoje eu vejo futebol também como sombra. Hoje eu vejo como torcedor normal, entendeu? Pra ganhar do se passar do Fluminense, vai tomar um gol. Isso é fato, Domênico. É, isso pode é fato. Se preparar. Logicamente que vai rolar. Mas entendeu? É só um que toma? Não, tá bom, é sombra. 3-1. Se for 3-1, tá ótimo. Se passar do Fluminense, reza, viu? Ah, reza o quê? Para. Ó, assiste o jogo, vai aparecido. Ó, leva a TV dentro da catedral e assiste ajoelhado, viu? É nóis, viu? É, não é qualquer um, não, aqui. Aqui não é ali, ó. Leva o celular, pega o aplicativo. Não é São Paulo aqui, não, fio. Viu? Assiste com o terço enrolado na TV. Rapazinho, esse ano aqui 4 jogos, 2 vitórias de cada lado. Ah, tá bom, segura a tua peruca aí, ó, trouxa. Ô, Domênico, o Arouca, será que se o Palmeiras passando pelo Flu, ele vai jogar e vai jogar muito contra o Santos. Vai jogar e vai jogar muito. Ô, Domênico, porque sinceramente, não sei se o Palmeiras não tiver aquele meio campo com o Arouca, o Palmeiras não ganha do Santos. Cara. Qual que é a sua dúvida, Domênico? Não, o Arouca. Sei, já acabou o jogo? Não. São Paulo e Santos? Não. Então, não sei se vai chegar, isso que eu falei. Domênico, errado? Não, é que você falou que o Arouca vai jogar muito contra o Santos. Então, mas eu falei, não sei se vai ser contra o Santos, mas eu acho que sim. Você tá falando eu acho que sim. Você é um cara meu amigo, então eu vou poder falar pra você isso. Você está dizendo algo que nem você mesmo acredita. Você não acredita. Você não está dizendo que o São Paulo vai classificar? Nem você mesmo acredita nisso. Que vai dar São Paulo contra o Portugal. Nem você mesmo acredita. Peraí, vamos lá. Um resultado. Eu também acho, Frank. Então, tá bom, um resultado de 3-1 pro Santos, pro São Paulo, lá na Vila, é difícil? Mas muito, Domênico. Muito mesmo, Domênico. Tá bom. Mas difícil pra cacete. Não concordo, é difícil. Então vamos à segunda pergunta. Tá bom, muito difícil. Difícil é ganhar. Muito difícil. É impossível? Quase. Não, pera. Eu acho que é meio a meio. Eu quero a resposta. É impossível? Não, mas é improvável. Ah, então não é impossível. Mas é improvável. Então tá bom. É só queria saber. É mais fácil subir o K2 de Moonwalker, viu? É mais fácil. Ô, Dodô. É mais fácil. O Evair fazer gol hoje do que o São Paulo passar. Você tem ideia? Como é que é? É mais fácil o Evair fazer gol hoje do que o Palmeiras passar, que o São Paulo passar. Não é fácil. Ai. Ô, Sombra. Diga, estranho. Eu acho que, como eu falei, é 6-6. 99,5% pro Santos e meio pro São Paulo. É bem possível. Foi bom. A sua voz é igual aquele cara da praça que falava, ô, moço. Você lembra desse cara? Nossa. Continua o programa. Então, Sombra, aí, lembrando você aí, viu, Sombra? Ah, diga. Eu curto muito futebol americano. Eu, sim. Só que eu já comecei a pegar carinho por um time lá que é o Arizona Cardinals, entendeu? Então eu já tô começando a sofrer, não tô igual contra o Palmeiras, claro. Você tá brincando que você sofre com o futebol americano. Mas eu vi o jogo do Arizona Cardinals, o último foi de cardíaco mesmo. Pelo amor de Deus, Portugal, quase passou, faltando um minuto, você é louco. Também gosto de sofrer com tudo. Não, eu gosto de futebol americano, o Baltimore quase virou o jogo no último minuto. Exatamente. É que o Joe Flacco é muito ruim, o Sombra também gosta de futebol, o Rudy também gosta. Não sei o que acontece, Sombra. Não sei o que acontece. O Rudy gosta, Sombra gosta. Eu acompanhei desde 2009, entendeu? Que foi que eles foram campeões da... É bacana. E aí eu gostei, cara, e não sei, e assim, e as regras eu tô manjando, entendeu? Gosto muito do futebol americano e senti segunda-feira, eu falei, não é possível, vai perder esse jogo. Que o esporte é legal, esporte. É muito legal. Tudo que muito o cerco é legal, mas tudo nesse legal. Estágio de chegar agora a torcer pra alguém sofrer, desculpa, mas... Ter taquicardia com desculpa, isso. Desculpa, mas isso aí não vai rolar, não. Ô, velho, eu torço por Jets, torço. Cara, então... Torce pro Jets. Eu torço pro Jets, velho. O pior que o Jets é verde, hein, Portuga. O Petros pegou o Jets esses dias, foi um gol. Aí, tá vendo? É nada que eu torço da série. Tá vendo? Nada. Mas ano que vem, como é que é? Vai Corinthians. Ô, Frank Bonequinho, Mariano. Oi, diga, Sombra. Palpite pra hoje. 3-1. Porra, vai tomar gol, Dudu, não adianta. Mas 3-1 começa perdendo. Olha, Deus, ou toma 1 no Deus final? Que te ouça, Sombra, vai ser aqueles 3-0 e aos 30 o Fluminense vai fazer 1. Nossa! Aí me dá desespero. Porra, tinha que ser meio rock lutador no rock roxo. Eu já vou pedir pra minha esposa se trancar no quarto, Frank, porque vai ter xingamento pra dedéu. É meio rock lutador no rock 4. Apanhou pra caramba. E o sofá, continua aquele? O sofá e o chinelo? O sofá mesmo. O problema é que eu mudo de lugar a todo instante. Não. Como é que você conhece o nosso sofá? Hoje eu espero que eu não mude muito de lugar, viu? Esse sofá é clássico, Adinaldinho. Então, o sofá apenas... Eu só mudo de lugar quando a coisa tá muito ruim. Ô, Domênico, agora eu tô pensando... Tem uma mola boa ele, né? Eu acho que eu fui no último jogo que você foi na torcida estádio, Palmeiras e Santo André, na estreia do Edmundo. Você lembra disso? Tava você e o seu pai. Porra, cara, o Edmundo foi, inclusive, fez o gol de pênalti. Era 10 palavras, 37 palavrões. As suas filhas estão escutando isso, Domênico? É, tá. Escuta, coitada. Eu fui num Português e Palmeiras com o Domênico, o Celso Rotti olhava pra trás toda hora, nas cadeiras. O Domênico, o Celso Rotti olhando pra trás pra ver quem era o cara, velho. Era o Domênico. Acho que hoje vai relembrar, hein, Domênico? Ele era puro. Hoje vai ter poucos palavrões, hein? Muitos, viu? Você já tomou multa, você já tomou multa no condomínio? Cato, multa, os caras reclamam, fala, o rapaz ali tá gritando, não. Ninguém paga nenhuma ali, condomínio. Você curtiria ser vizinho do Domênico? Você manda no prédio? Você curtiria ser vizinho do Domênico? Não. Por que não? Curtiria. Por que não? Você curtiria, sim. Ah, o Domênico é gente boa, meu. Obrigado, Domênico. Eu falei que ele é gente boa, né? Aí que a gente vê o brother. Ele é gente boa. Que o amigo. Ah, mas não é. O cara é chato, mal-humorado. É que o Beijo é né? Falou o cara que não é chato. É legal pra caramba. É. Que o próprio... Ai, chamou o Motinha ainda. O próprio Estevão veio aqui e falou que não aguenta ele pedir açúcar, essas coisas na casa dele. É, o cara não é chato. Ah, é? Eu vou te falar. Sabe se eu ia querer o senhor lá? Eu nem uso. Eu, Benjamin Bagno, não uso açúcar. Não uso açúcar. Também não uso, não. O Estevão te queimou aqui. Eu odeio café. Né, mano? Falou aqui ou falou? Falou. Eu vim mentir, não, que tem gravação. Eu, na minha casa, não uso açúcar pra nada. Também não, pra açúcar. Pra nada. Eu não uso. O Estevão falou que você nem pra adoçar. Você não usa, mas tem dois filhos que usam, tem, pô. Não, eu falei eu. Então, você não usa. Mas tem açúcar na sua casa. Não? Pra nada, nada. Olha, duas coisas que eu quase não uso. E outro que eu tento usar muito pouco é sal. Sal também. Ah, eu uso pra caramba. Nada melhor, velho, do que misturar um pouco de açúcar numa lata de leite condensado, véio. Que bom! Nossa, você deixa doce, o bagulho já é doce, mano. Você é um louco, velho. Ah, é. Agora tem que amputar a perna. Não, é gostoso açúcar no creme de leite. Idiota. E com um pouco de limão em cima. Aí você bate, faz um... Tá bom, meu velho. É verdade. Beleza, Sombra, gente. Manda abraço aí pra quem você quiser. Um abraço pra todo mundo aí, né? Falar que vocês são F3 pontinhos já é... É nóis. Frank, você tá na história, velho. É isso aí, eu vou escutar vocês por muito tempo. Ô, mano, e o kit Thor aí, já tem de novo? Não, mano, kit ô amigo, Thora. Tá chegando aí o kit marreta aí. Em breve aí teremos novamente o kit da Ola. Tá rolando só o da Bozano, mano. Não, tranquilo, da Bozano eu não esqueci. Também não vou ficar fazendo ajuda, pedir ajuda aí não, vou dar chance pra outro aí. E parabéns pra vocês consigo. Aí. Espero que fique mais uns 30 anos aí, entendeu? E eu sempre na ativa aí, parabéns, Benji, mano, pelo Fox Rádio lá, que eu também não perco um. Obrigado, meu, valeu. E é nóis, galera. Bom final de ano pra todos aí, tá chegando aí. Obrigado. E ano que vem é mais um ano junto aí. Bem lembrado, um abraço. Um abraço, Frank Mariano. Ele tá te mandando outro. Ô, meu, nós estamos em final de outubro ainda. Os caras estão metendo árvore de Natal já em shopping. Lógico, que é pra tentar alavancar a venda. É, meu amigo. Os caras estão loucos. E as pilhas de panetone? Mano, daqui a pouco os caras em setembro estão fazendo árvore de Natal. Se você fosse lojista, você tá pensando do mesmo jeito. Ah, mas que isso não muda nada, velho. Ah, não sei. Mas de repente estimula o chegou o panetone pra nós aqui, ó. Obrigado. Se fosse dono de uma loja da Cecília Day, você ia pensar assim. Se estivesse precisando faturar, meu amigo. Chegou o panetone pra nós aí, ó. Obrigado. Eu não acho que uma árvore de Natal vai melhorar as coisas no. Ah, mas já tem natalino. Mas já tem, ó. O pessoal já tá vendendo. A sua loja lá de tecidos não deu certo porque você não tinha uma árvore de Natal quando chegou em outubro. Por isso que não deu certo. Mas eu não vendia, pô. Vai lá na Vila Mariana, já tem as lojinhas lá. Se tivesse a árvore de Natal, você ia vender. Você ia vender muito mais. Pisca-pisca, estrelinha. Eu não gosto nem de lembrar. Imagina. Toca o barco. Vamos lá, segundo ouvinte do momento sem parar. São três ouvintes na sequência. Vai sair, curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. Alô? Alô? Opa, quem fala? Opa, e aí, Dodô? Fala, meu velho, tudo bem? Tranquilo, Cristiano. Cristiano do quê? Cristiano Lopes do 7. Consegui, baralho! Truco, porra! Ó, o cara animado, hein? Essa carne é freco, boa, hein? Lopes do Santos. Quantos anos você tem? Opa, 3.6 aí, RG. E aí, RG? Hoje, RG. 3.6. José Maria fugindo. Benjamin falou em final de ano. Final de ano tem, velho. O que que tem em final de ano? Música do Roberto Carlos. Jesus Cristiano! Jesus Cristiano! Sensacional! E amanhã, você falou, ó, amanhã. E amanhã, bem lembrado, você sabe, amanhã tem um show do Roberto Carlos. Lançamento do. No Espaço das Américas, que é em prol do Hospital Albert Einstein. Dos projetos aí que o Einstein faz ali com o pessoal de Paraisópolis. Da hora, da hora. Mas é um show beneficente do Roberto Carlos. Você viu que o do homem Albert gravou. Hospital. Mas o homem gravou lá o DVD dele lá onde os Beatles gravaram lá, velho. O homem não é fraco, não. O Abbey Road? Foi. O homem não é fraco, não. Mas, ô RG, uma das coisas mais emblemáticas que existem na televisão atualmente ainda é o show do Roberto Carlos na noite de Natal. Mas só tem no último dia, velho. Não, dia 25. Só uma vez por ano. Então o resto tudo não presta. Mas o show do Roberto Carlos é um tesão. Muito é muito louco. Você sabe tudo que vai acontecer e é legal. O show do Roberto é da hora. Roberto tá bom. Velho, e qual que é o bairro que você mora aí? Opa, essa aí eu quero ver pro Dom, hein, meu? É, mas é só inventar, hein? Não. Rodrigo Barreto. Rodrigo o quê? Parque Rodrigo Barreto. Ah, parque. Só pegar vote Rodrigo mas, Barreto. Eu vou dizer, eu vou dizer um negócio pra você. Já ligou. Não sei se é o mesmo. Eu não ouvi. Não mas, sei quem ligou aí, não. Tem o parque, Rodrigo Barreto ali onde mora o RG em Arujá. Ah, é ele mesmo. Ah! Eu sou o GPS Man. Não tem pra ninguém, eu sou o GPS Man. Dá um parabéns pra todo mundo da mesa aí. Sensacional. Obrigado. Mas eu acertei. Chupa, RG. Onde mora o RG, o cacete. Por onde passa, RG? É perto. Um abraço, pra galera, um abraço pra galera do Clube Fiscal lá, é bacana. Ô, da hora. Oi, você não vai mandar um abraço pra galera lá da pedreira do Matheus, não, velho? Os caras ficam com o ciúme. Não, mas o pessoal do Clube Fiscal é parceiro, manda coisa pra gente. E-mail, final de ano. Eu peço que pague lá. O Sombra falou, lá. O Sombra outro dia falou pra mim: só manda abraço pague, pra quem mano. Manda os negócios pra gente. Então, já foi a galera do Clube Fiscal. O Rod tem cara de que vai num peço que pague, velho. Ah, e você não come, então, comida já. É diferente, velho. Você pegar o peixe e devolver. Lógico. Você não faz isso com mulheres? Quero ver se tivesse uma vara pegando você na Paulista. Eu namoro, rapaz. Não, fazer com tortura com peixe é bobeira mesmo, né, velho? Mas coloca aquele negócio, vai na zona, ele não faz aí a tira uma coisa. Foto e joga no mar. Sim, mas machucado. Na zona a pessoa ganha muito bem pra isso. Mas na zona o cara paga. E eu não ponho um anzol no benço dela. Você paga também, você paga e devolve. Mas você paga pro dono, então pega o dono, taca na água e devolve. Ela ganha bem, eu não ponho um anzol no benço dela, né? Depende, tem umas que aceitam. O anzol? Chama piercing, mano. Olha, sério, Domênico, segue o jogo. Eu tive um amigo meu que roubou a garota do programa. Segue o jogo. Vai, Domênico, 5-8. Porra, meu Deus. Já falei tudo que tinha que falar, ué. Que time, velhinho? Só falta o time. Tem que ter paciência, Domênico. Qual? O futuro campeão brasileiro. Ah, vamos falar do bicho, hino, mano. Vai correr. É, mano. É nóis que tá. Tudo nosso, mano. Tudo ô, amigão. Agora é bacana analisar a campanha do Corinthians, porque o Corinthians é um navio. Porra. O Corinthians é um transatlântico navegando em águas calmas. Mas... Mano, uma pergunta aí pra adiantar aí, pra nós fala. Der um tempo aí também. Você acha que domingo aí, se nós passar carreta em cima do galo aí, já dá pra poupar o time aí pro ano que vem? Eu acho que já, tem que começar a dar férias pros atletas. Mas é verdade, velho, porque se o Corinthians ele venceu o Atlético Mineiro, a diferença que hoje já 11. Tá em 11, e em 8, o Domênico Gatto vai pra 11. Aí fica um negócio praticamente insustentável, né, cara? Ele não tem 11 mais como. Em 15. Então, fica com uma diferença de 11 pontos aí, sendo que no restante do campeonato teremos mais 15 pontos em disputa. Fica uma situação aí pro Atlético Mineiro muito complicada. Se o Corinthians vencer essa partida domingo, é a final já do campeonato. Tá complicado. Vamos passar a carreta em cima desse galo aí, né? Também acho, velho. Mas ó, o empate é bom pra nós já, hein, mano? Ah, não, lógico. Mas vamos passar a carreta. Deixa eu te falar também. E o Alves, hein, meu? Ah, não tá comprometendo. Por mais que ele perca alguns gols, ele tem feito também alguns... Ah, mas você acha que pra Libertadores, o Love no ataque, dá pra confiar, velho? Ó, pra falar a verdade, velho, até tava comentando com o ouvinte aqui na internet, agora pelo Twitter, eu, se fosse a diretoria do Corinthians, eu iria atrás do Walter. O Gordinho é bom, hein? Eu iria atrás do Walter, velho. O Walter com a camisa do Corinthians, malandro. Se o cara com a camisa do Atlético Paranaense, Domenico Gatto, que ele olha pro lado, tem o Nicão, o cara já faz gol... Ó, e o argumento que os caras usaram no Fluminense não deu certo, é que o seguinte também, no Fluminense tinha o Fred, e no Fluminense também a bola não chega, hein? O cara era banco, o cara era jogou, banco. Agora, jogou. O cara jogando, sem brincadeira, né? O cara é bom, cara. O Walter, ele tem recurso técnico, o Vartinho sabe é bom, matar a bola, ele chuta bem, ele sabe concluir, o Walter é um cara que tem os... Melhor lateral do mundo é o Caramelo, jogou no São Paulo, cara. Eu sei que agora vão ter ouvintes aí que vão estar falando... Você acha que a grana do também do que vendeu o Pato aí, não dá pra trazer um matador aí, mano, um 9? Ah, pra falar a verdade, velho, o Corinthians ele precisa reforçar o time em algumas outras posições. Eu acho que no ataque, por mais que tenhamos aí o Wagner Love que acaba destoando em determinados momentos, mas o Corinthians ele consegue buscar um jogador financeiramente mais viável. O Corinthians ele tinha que focar os esforços ó, na contratação aí de mais um volante, tá certo? Um cara de qualidade. O Corinthians ele precisa urgentemente de um lateral direito aí, caso o Fagner não possa jogar por algum motivo. Não dá pra ficar contando com o Edilson. É, lateral esquerdo também, por mais que o Guilherme Arana aí não tenha comprometido, o lateral titular ainda é o Wendel. Quando ele tiver chances aí de voltar, ele vai voltar com a condição de titular. Mas o Corinthians precisa de mais um lateral esquerdo também. Eu acho que o elenco do Corinthians tem alguns pontos aí que precisam melhorar, cara. E a diretoria não pode ficar focada somente no ataque. E renovar também o do zagueirão Felipe, né, velho? É, então, pode ser que pinte uma proposta aí do Napoli. Estão falando que o Napoli vai demonstrar interesse no zagueiro aí no final do ano, vai fazer uma proposta oficial. Mas eu acho, eu se sou o Felipe, sinceramente, não tô sacaneando, não. Por mais que o Napoli hoje, acho que, se eu não me engano, o Napoli é o vice-líder do campeonato italiano, mas é fogo de palha, velho. Não dá pra confiar. O Napoli hoje é um time de segundo escalão na Itália. Aí do Napoli vem pra cá aquele Henrique Cabelinho, que era do Palmeiras. Lá, encostado, vem pra cá, velho. Mas, ó, é um tiro no pé, velho, pro Felipe. Por mais que o cara tenha, talvez, a ambição de jogar na Europa, por mais que o cara queira ganhar em euro, mas muitas vezes ali, cara, o alto salário também não pode estar à frente de tudo. Você vê jogadores ali, como é o caso do Montilho. O Montilho foi jogar na China, chegou lá, não aguentou 6 meses, começou a colocar pelinho, velho, então, porque me prometeram um negócio e não entregaram. Mas continua lá. Porque meu filho... Então, mas é que tá. Vocês lembram aqui que o time do Montilho veio fazer um amistoso no começo do ano aqui? E a mídia brasileira fez uma baita campanha, inclusive comprando a briga do Montilho, falando, porque prometeram um negócio pro filho dele, não cumpriram, etc e tal. Mas é que tá, Sombra. Na hora de fechar o contrato, os caras só olham as altas cifras que são oferecidas. Ninguém vai se preocupar com a estrutura que o moleque vai ter, ninguém se preocupa ali, talvez, ali com a adaptação do cachorro, da mulher, enfim. Aí depois passa 6 meses, o cara acha que o chinês é trouxa, fala, bacana, ó, me devolve lá pro Brasil, porque, ó, não tô mais satisfeito, minha mulher não se adaptou, meu filho não tem estrutura que vocês prometeram, mas aí o chinês olha pra ele e fala, bacana, tá aqui, ó, tá assinado, agora você compra o que você prometeu. Então, querendo ou não, velho, eu sou a favor de jogadores aí terem os pés no chão. O cara joga no Corinthians, é um time estruturado, o cara já deve ter um bom salário pra viver aqui no Brasil. Continua aqui, velho, sossega o facho. Mas, ô, amigão... Fala aí. Estamos chegando aqui também no final do programa aí. Não, demorou. Você manda aí seu placar, velho, Corinthians e Atlético Mineiro jogando em Minas, final do Campeonato Brasileiro. Uns 4x1 de volta aí pra... Ah, esquece, isso daí só acontece com aí e falar, ó, já era, é tudo nosso. Mas o Eber Roberto Lopes aí não te preocupa? Nem um pouco. O mano reclamando do juiz, velho. Aí, Domênico. Lógico, mano. O mas mano ele... reclamando do juiz, velho. Mas ele é fraco mesmo. Ele é não, ruim. Ele é prejudicado o Corinthians diversas vezes. Já. Mas ele é ruim pro Atlético e ruim pro Corinthians. É ruim mesmo. Ele é mais ruim pro Corinthians. Pode ver as partidas dele. Jeito. É o Love perdendo 10, mas fazendo 3 aí, vai. Ó. Tem outro juiz que é ruim, aquele Jailson. Aquele da Bahia lá também é um caso sério. Jailson, aquele do Rio também é muito ruim. Mas pra falar a verdade, eu não confio em nenhum árbitro hoje. Nenhum. Ah, o Gaúcho Daronco é bom, cara. Vai apitar hoje. Normalmente ele é bom. Vai apitar Fluminense e Palmeiras? Vai apitar Fluminense e Palmeiras? Daronco. Ih, vai chegar amanhã, o Domênico vai fazer um escândalo aqui por causa do Daronco. Você vai ver. Mas ele não é ruim, aí, o Daronco. É ruim. Que apitou uma lateral invertida. Ah, mas o Domênico é chorão mesmo. Ah, isso aí. É ele e o Simson. Sou chorão, cacete. Vai pro inferno vocês dois. Foi ele que apitou no Rio, não foi? Não, não. Foi outro Gaúcho. Não, foi outro gaúcho. Eu sou o cara, foi, eu tenho um rótulo aqui de mais imparcial, sou Boaden. Eu. Ah, acho que foi o Leandro Boaden. O Anderson Daronco é outro cara. O Boaden que arrumou aquele pênalti pro Palmeiras. Arrumou não, pera aí. Ai, chorão, ó. O pênalti, só um minuto. O pênalti foi, pra quem conhece futebol, aquilo é falta, falta na área pênalti. Outra coisa, o que arrumaram ou não arrumaram é o gol que foi anulado, que foi gol. E vocês não falam, né? Aí, Domênico. Fala aí, ué, por que que não fala? Mas teve gol anulado? Ué, não assiste o jogo? Não. Assiste aí. Não vi. Tava vendo, não, ele tava vendo o time. Então não fala só as coisas que ajudam ou prejudicam, o que vocês acham aí? Tava vendo o São Paulo, pô. Então fala aí, amigo. Me ajuda aí, ô. Tá vendo como é que sabe que foi pênalti que não foi? Por que, Domênico? Passaram os lances depois. Os lances passaram. Ah, então, mas não passou o gol anulado? Isso passou em outro lugar. Não, porque passou sim. Passou sim. Passou sim. Eu não vi. É, não viu porque não quis. Os caras editaram, Domênico. Sumiram por onde? Apertaram contra o senhor. É por isso que o ouvinte do estádio me intitula de o mais imparcial. Porque os senhores não são imparciais. Vai tomar banho. Não são. É isso que os senhores são. Ô, Cristiano, um abraço. Tchau, boa noite. Peraí, deixa eu fazer o meu chão aí, pô. Manda uma moela pra minha esposa, velho. Qual o nome dela? Renilce? Ré. Como? Ré. Ah, Ré. Ré. Renilce. Renilce. Renildes. Vê se não erra hoje, hein, Ré. Ô, Portuga, sou seu fã, velho. Obrigado, eu também sou seu, velho. Abraço. Mentira, ele foi falso. Sou sim, não vem que a gente não bate todo mundo. Aí, o Dodô, o Mano, o Benja. Obrigado. Valeu. Falou, cara. Obrigado, cara. Deixa eu mandar meu merchan aí. Pro Sombra, pro Motinha. Valeu, obrigado. Chupa Dodô, chupa Sombra. Não, agora não. Ó, mexer. Pode fazer? Pode falar? Pode, fala, mano. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Boa! Boa. Ganhou um kit Bozano. Não tem mais, mas vou mandar o kit marreta aí, pode ser? Olá, viva a pegação. Boa, mano. Logo mais aí tem o kit marreta na área aí. Demorou, é nóis. E academia, de bate pronto. Não, não é HDMI. HDMI é no minicaba. HDMI. Tô nervoso. Você HDMI, foi você mal, hein, HDMI seguros é de bate pronto. Mas não tem presentes. Tchau. É. Ô, oh, que é isso, pô. Valeu, é nóis. Não. Valeu. Tamo junto, irmão. Vamos ao terceiro ouvinte agora, momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Você viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial, Dodô. É. O imparcial. Você ia falar. Você ia falar. Pode falar, Sombra. A voz do povo é a voz de Deus, você pode falar. Não tem problema. Alô? Alô? Fala, a voz do povo, tô fora. Alô, quem fala? Caio. Ô, Caio, tudo bom? Graças a Deus, bicho. Caio do quê? Caio Flávio Vieira Teles. Teles. Quantos anos você tem? Eu tô com 27. RG. 2.7 hoje. Hoje. Ah, mas aí não tem problema, é paradoxal. Como assim? Por que é paradoxal? Porque se tem Teles, não caio, entendeu? Ah, sensacional, é verdade. Tem proteção. Tem, tá protegido, ué. Porra. Tá protegido, aí, ué. Aí não caiu o Flávio. É. Mas se tiver problema, recubre plástico. Com certeza. É, aí isso aí, Domênico. Porque é impermeabilizante de primeira mão. Ah, que beleza, né? Sempre tem merchan. Com certeza. Ô, meu velho, qual que é o bairro? Vamos ver se o Dom acerta aí, né? É só não inventar nome. Demarque. Ah, São Bernardo. Ah, é. É, isso aí mesmo, Demarque. É. Eu já peço bem, parabéns. Eu comia muito, eu ia muito almoçar lá no Demarque, cara. É frango com polenta? Tem alguns restaurantes muito bons ali, frango com polenta, muito bom. É que eu detesto polenta, mas o frango lá é bom. Pô, você gosta de polenta? Não, polenta é horrível. Nossa, Benjamin, olha, vou te falar uma coisa, como você é limitado, cara. Pelo amor de Deus. Não, polenta não dá, velho. É bom polenta, estranho? É bom? É bom. Ah, mas aí... O pessoal entrega também, é excelente mesmo. Aí eu vou com o Benjamin, a polenta não dá. Ah, rabada com polenta. Você sabe, rabada sim. O Bá teve uma noiva que chamava Silvia Polenta. Lá na parada inglesa, Silvia Polenta. Mas o negócio é o seguinte, São Paulo. Pra ver como os caras agora também não dão valor, mano. Ah. Naquela época que os caras estavam fugindo no Egito, mano, se tivesse uma polentinha frita, mano, tá ligado? Dentro do malote, do lado, ó, do lado do malote, no camelo, assim, ó. Imagina, uma polentinha com carne moída, Benjamin. Mas o animal... Ao sugo, mano, da mas hora. Mas o animal... Esquentando no sol, assim. Animal, ó, eu não gosto, tem um monte de gente... A minha mãe adora polenta, minha mulher tá adora polenta, meus filhos adoram polenta. Você que é o fresco. Eu não gosto. É, eu tenho nojo de polenta. Tá que eu gosto, eu gosto de aspargo. Eu vou te falar, eu gosto de aspargo. Eu gosto de aspargo. É, nojo de comida. Sem graça, mas eu tenho motivo. Adoro aspargos. Sem graça pra diabo. E adoro. Coisa mais sem gosto. Adoro. Ah, tudo é sem gosto pra você. Vagem, adoro vagem. Ah, adoro vagem. Nossa, coisa horrível isso. É, vagem. Cenoura vagem, refogada, eu adoro. Ah, ah, só coisa sem graça. Brócolis, né? Adoro. Mas você tá doente, é bom, né? Brócolis, brócolis é bom. Tá doente, não, tudo bem que você adoro, tá de coisas mais saudáveis. E adoro o edamame. Verdade, japonês, sabe? O edamame é da bom, boa. É fresco. Mas que você fez? Fresco. Você fez uma cirurgia bariátrica, velho? Não, legal é batata com requeijão e bacon. É de catar, é também é bom. Ô, amigão, que time você torce? Hexa. Tá, Corinthians, velho. Qual time? Qual time? São Paulo é Hexa também. Não, não, Hexa é o Corinthians. Ah, desse ano. Ah, entendi. O bagulho é louco, mano. Olha a cara de bunda do Domênico. Porque o meu time é Octa, então eu tô tranquilo. Ah, mas cara, no fax o bagulho. É... Reclama na CBF, arroba lá. Ah, reclama, não, reconheço, mas você conhece. Não, você que fala, mas tá pra no reclamar, site, eu não reconheço, sei o quê. Lógico, tá no mas site. Você fala pra reclamar sempre, então não fala assim. Não, mas tá no site. Não, mas eu fiz só um adendo. Ah, então tenta ganhar mais, aí, mais dois aí que nós estamos aí. Não, e tá fora fácil as Copa pro do Brasil, ganhar. Hein? Fora a Copa do Brasil. Hein? Imparcial aí. E tá fácil pro Corinthians alcançar o porco, mano. Logo mais. Mais dois anos. Alcançar o porco, velho. Tá, mano. Vamos alcançar o porco. Se chegar em 2030, a gente vai estar aqui fazendo estádio no 7, o Palmeiras vai continuar com 8. Vai. Se tivesse mais umas 10 rodadas, acho que a gente dava a volta no Palmeiras, pô. É, mas não tem, então chupa e fala do teu time. No Palmeiras não, velho. No Palmeiras não, mas o Corinthians, velho. Não tem, mas fala do teu time aí. Ó, mas duas rodadas o Corinthians veio o Vasco, velho. O Corinthians tá dando a volta no Campeonato Brasileiro. O Corinthians já tá ultrapassando o primeiro retardatário aqui, que é o Vasco. Mas já tem o dobro de pontos, já deu a volta no Vasco. Não, não, mas tá... Se você tirar, é mais que o dobro, mano. Eu sou humilde, é mais que o dobro. Mas é verdade, o Corinthians tá com 70, o Vasco tá com 30. Então, velho. Meu Deus. É um pau. Ô, amigão. Fala aí. A que você atribui esse sucesso do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Um time que perdeu os jogadores que o Corinthians perdeu. Ao Tite, bicho. Uma vez eu tava escutando aí, escutei um ouvinte falando que se ele andasse na rua, tombasse a avó dele e o Tite, ele pegava o Tite, velho. O Tite é um deus, velho. Também acho, cara. O Tite ele tem um algo a mais. O Tite ele tem um algo a mais. Tem a cara do Corinthians, né, mano? Ó, tem pessoas que nascem, sabe, as pessoas nascem, elas têm aqui a sua função na Terra, mas tem pessoas que são iluminadas, cara, que tem um quê a mais. Por exemplo, o Chico Xavier é um cara que tinha um quê a mais. Olha, mano, o que você vai falar. Não, mas é verdade, RG, não tinha? O Chico Xavier era um cara iluminado. O Tite também, dentro do futebol... Ah, não, você não vai comparar o Chico Xavier com o Tite, velho. Ah, dá um tempo, para aí, você tá exagerando, velho. Não tô comparando o Chico Xavier com o Tite, eu tô falando em termos de pessoas iluminadas, cara. O Tite, dentro da ótica do futebol, é o Chico Xavier, cara. Mas é verdade. É um cara bonzinho, é um cara que não faz mal pra ninguém. Iluminado é, um cara iluminado. É o Bozo quando pegou fogo no programa do Ratinho. Mas ele tá de brincadeira, velho. É tão bonzinho que ele dá parabéns pra qualquer um. É verdade. Ele não deveria ter feito o que ele fez também, cara. Isso aí eu concordo plenamente. Ô, amigão, o que o Corinthians fez ontem ali, cara, eu não concordo. Você pode ter uma opinião diferente, mas os jogadores do Corinthians, inclusive o Tite, parabenizando o Lula, e não é com relação ao seu Lula, não. Poderia ser o Alckmin, o Serra, a Dilma, podia ser o Aécio, podia ser qualquer político. Eu não sou a favor dessa ligação aí de jogadores e clubes com políticos, e muito menos de políticos com clubes. Faz bem. É, eu acho que o esporte, cara, tem que ser um capítulo à parte dessa questão política aí. Da mesma maneira que eu acho que eles não têm que estar ligados à religião, nenhum puxa-saco, tipo, cada um tem sua religião, da mesma maneira a política também, acho que futebol, religião e política são assuntos que, numa roda, assim, dá pra você debater, não tudo ao mesmo tempo, você debate um de cada vez. Acho que tudo tem sua hora. Se eles têm sua religião, cada um, a gente vive numa democracia, é o problema deles. Agora, se for isso pra todo mundo, eu acho que não é muito legal, não. Ah, debate com religião é legal, mais uma rodinha, debatendo religião com o Benjamin, por exemplo, pô, bacana. É que eu ainda não tive essa sorte de debater minha religião. Você não tem noção como é legal uma discussãozinha de religião com o Benjamin. E o cara entende, show de bola, cara. E o cara entende, velho. Ah, entende. O cara discute legal. Ah, mas ele tá torado de cabo a rabo. É. Pô, muita satisfação de estar falando com todos vocês. Eu escuto a nossa, há muito tempo. Acho que não era nem de maior, já escutava rádio de maior. Mano. O cara é burro, mano. É isso aí, de agora, maior. Agora, que nem desumano, agora ele é sujeito homem. O cara é sujeito homem. Maioridade, mano. É isso aí. Nessa época. Eu trabalhar com meu pai, eu botava a rádio lá, ele escutando junto comigo. Era num trampo. Nessa época ele podia ser apreendido, velho. De menor. Então, mas, meu, adoro todo mundo, mano. Sensacional. Domênico aí, bicho, dou muita risada com você, Aguinaldo aí, o. Rude é demais, velho. Rude, muito obrigado, viu, mano? As pedras do Rude aí, sensacional. Ele também agradece. Mesmo. Ele tá meio mala, não quer falar com você, não. Cadê o Aguinaldinho? Não quer falar. O Rude foi fazer um cocô, mano. Já foi pra arena? É. Mano, o jogo é 10 horas da noite. Ah, mas e pra fazer os... Por arena daqui pra lá é 7 minutos. Ele tá sem ingresso, né? E os merchan, e os merchan. Só a nova linha Bolsonaro me garante o barbear. Fenomenal, né? Não. Não, amigo, a frase é a seguinte: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Só a nova linha Bozano tem o jeito de garoto e me garante a diversão com o meu filho. Boa, mano, acertou, mano. Você ganhou um kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzania, tá bom? Putz, valeu, galera. Valeu. Ô, Domingo, se o Paulo Nobre te ligasse agora e falasse: tô mandando um carro te buscar, você iria ao jogo? Não. O camarote dele. Não iria. Com acesso sem parar, Dodô. Não iria. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Ah, ele ia. O sem parar pode te ajudar muitas dessas pequenas coisas que emperram seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos, postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo, hein? E curta o que a vida tem de melhor, sem parar, em todo lugar. O Jeová lá do Sem Parar, o doutor Sem Parar, velho. Sim. Ele falou, vou pra vila. E vai ser... Aí ele escreveu pra mim e falou assim, mau pressentimento, não vou mais. É, mas pode ir, Jeová, que vai ser sem parar hoje. Vai tranquilo, velho. Estádio 97 também no oferecimento de Itaipava. Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Estádio 97 também tem oferecimento da Banditec. Agora eu quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, você quer mudar, quer trabalhar na área de tecnologia para inovar, para mudar as coisas e mudar o mundo, não é? Então, comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que você vai fazer uma faculdade que não inova em nada? Faça diferente, faça Banditec. A Banditec inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. É a primeira com curso de inglês. A primeira com atividades de coaching. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da Banditec é preparar seus alunos para fazerem diferença até nas melhores empresas de TI. Então, faça diferente você também. Faça Banditec. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Acesse já! Inscreva-se para o processo seletivo 2016. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. E ó, também tem um outro recado relembrando aqui, ó. Tá valendo mais uma vez o leilão beneficente do Estádio 97. Para promoção eu vou jogar no Muruntri, tá bom? Tá valendo uma vaga de zagueiro. Você vai poder jogar ou no time do Miller ou no time do Aloysio Chulapa. E os lances devem ser em quilos de alimentos não perecíveis. Então, dê o seu lance. O leilão será encerrado dia 30, nessa sexta-feira, às 7h30 da noite. Acesse 97fm.com.br/Muruntri e consulte o regulamento. Consulte o regulamento e dê o seu lance. Você vai estar ajudando instituições beneficentes, tá bom? Que são credenciadas aqui pela Energia 97. Então, olha, o maior lance vai jogar na zaga lá no Morumbi, ou no time do Miller, ou no time do Aloysio Chulapa, tá bom? Tá dado o recado? Apoio da Passaporte FC e da Carole Trans. Beleza, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Estamos chegando ao final, velhinho, ó. Quero desejar um bom jogo. Está chegando a hora do programa terminar. Mickey Mouse. Bom, desejar um bom futebol. Um bom futebol a todos, palmeirenses, fluminenses, não, mas são paulinos, santistas. Adianta ser baba-oba, hein, gente? Estou desejando. Você quer desejar o mal pra todo mundo. Você quer que o Santos ganhe, que todo mundo se ganhe. É lógico. Para com essa hipocrisia. É lógico. Estou desejando um bom futebol. Agora, vitória do meu time, impressionado. Bora, peixe! Sombra, olha, eu não vou pipocar não, viu, Estranho? Eu quero que tenha muita emoção, eu quero que ele comemore, que as coisas mudem aos 43 do segundo tempo, se tiver pênalti que tenha, expulsão. Em qual jogo? Hoje eu quero... Hã? Em qualquer jogo? Não, senhor. Aí você tá sendo incoerente. Não, hoje eu tô. Lógico que não. Hoje eu tô no controle remoto, bacana. Eu não vou desejar nada pra ninguém porque eu não assistirei o jogo. Aqui não é anti, não. É sim. Vamos no cinema, mano. Vamos. O mano vai assistir Peter Pan. Mas você não vai ao cinema com seus amigos? Eu sei que ele vai. Vou falar nisso, o Mota foi assistir Peter Pan. Ontem ele me ligou, falou: meu, eu não entendi nada do filme. Falei: olha, Motinha, se no Peter Pan você não entende, cara. Pô, o cara voa. Não falou isso. Só um minutinho, RG. Sim. Falou. Sobre o Flamengo, né? Que alguns jogadores fizeram. Hoje é o dia do Flamengo, sabia? Hoje é o dia do flamenguista. É? E o dia do afastamento de jogadores. Fizeram também. Uma barca lá, né? Disseram que eles iam anunciar a punição. Pra quem não sabe, alguns jogadores do Flamengo teriam alugado uma casa pra fazer uma festinha. Sim. Né? Numa terça-feira da semana passada. O Zé nunca mandou o Domênico embora com essas festinhas que ele faz toda semana. Ah, mas ele faz no flat, né? Fazer o quê? Bom, aí o Flamengo anunciou em pronunciamento aí do diretor executivo-geral do clube, agora no início da noite, sim, que multou e afastou por tempo indeterminado o lateral direito Pará, Alan Patrick. Aí, Domênico, Alan Patrick. E os atacantes Everton, Paulinho e Marcelo Cirino. O São Paulo que é o Cirino, né? É o que dizem no Rio, né? É o que dizem no Rio. Que beleza, hein? Que pacote, hein, velho? Hã? Que pacote. Você queria o Pará no Santos de volta? Você é um brincalhão, velho. Olha o moto falando, eu quero. Você é um brincalhão. Chega tranquilo. Manda um abraço. Estádio 97, oferecimento de impermeabilizantes, recubre plaste, máxima proteção pra toda a sua casa, velho. Manda um abraço pro Renato Gomes Soares, que ganhou nada mais, nada menos que a camiseta do estádio. Legal. Olha, quem tá fazendo aniversário hoje, tá feliz da vida, tá comemorando lá com a família. Hã? Sabe quem tá comemorando hoje, velho? O Zezinho. Ah, não, o Zezinho tá, claro. O Zezinho tá aniversário hoje, é verdade. Quem mais? O Nicolas Toca, filho do Roberto Toca, dos Bonés do Estaleira. Boa, Toca. Ô, Nicolas, abraço pra você. Beijo pra Júlia, que faz aniversário hoje. O Zezinho também faz aniversário hoje. Parabéns a todos. Zezinho. Parabéns, valeu. Zezinho, o pegador da ESPN. Já virou pegador, É? Meu Deus. Nessa, agora esse rótulo já? E o pai todo orgulhoso? O pai todo orgulhosão? A mãe fica preocupada, não quer ver netos agora. E o pai orgulhoso. O pai, vai lá. Ah, o pai já tá com aquele cabelinho de vovô, né? Então o que vier tá bom. Não é não? Cabelinho de vovô. Um cabelinho de vovô. Aquele balaiagem, né? Não é não? Ah, verdade. Um preto pra cinco branco. Tá complicado ali, né? Muito bem. Tá bem, glicose tá show de bola, triglicérides. Ô, Estranho! Diga. Quer mandar abraço pra quem, Estranho? Quero mandar dizer que o pessoal todo aqui é show de bola, aqui muito bem recebido. Boa, Estranho. Quero mandar um beijo pra minha esposa, foi ela que escreveu aí no negócio aí. E também mandar um abração lá pro pessoal do Jordanópolis, lá no São Bernardo, lá que tá escutando tudo. Opa, tá bom. Beleza, obrigado. Beleza, cara, obrigado pela sua participação e sua presença aqui com o Estranho no Ninho, tá bom? Obrigado. Um abraço. Valeu. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também, promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Falou, gente, um abraço, tchau! Hoje no Clã Tronic, 11 da noite. What's up, guys? It's Steve Aoki, and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com seu podcast, Aoki's House.

Night Sessions.